elementos para preencherem esta bancada do topo sul aqui do complexo desportivo de Alverca. Olhando para a bancada, a única bancada coberta, essa sim bem mais composta, com alguns adeptos do Sporting, mas principalmente com adeptos do Alverca, que assim retomam o contacto com os grandes do futebol português. 16 anos depois, o Sporting volta a jogar aqui, frente ao Alverca, uma vez que na época passada o Sporting jogou aqui, mas em casa emprestada para o Loures, e eliminou precisamente o Loures na terceira eliminatória numa caminhada jogo difícil, David, como jogo muito complicado. O Sporting venceu por 2-1, mas sofreu perante uma boa organização da equipa também na altura do terceiro escalão do futebol português, ou seja, do Campeonato de Portugal, que vendeu cara essa derrota, essa eliminatória, caiu de pé nessa eliminatória da Taça de Portugal, numa caminhada que terminou no Jamor com a conquista da Taça de Portugal por parte do Sporting. Mas essas foram as contas da época passada, esta época são outras contas e a caminhada para as duas equipas, quer para o Sporting, quer para o Alverca, que já tomou em tempos idos contacto com os grandes, nomeadamente no final da década de 90 do século XX, depois caindo nos escalões secundários, nos distritais, terminando inclusive com o futebol sénior. Mas aí está a Sociedade Desportiva do Alverca a ressurgir, sobretudo com um novo investidor, de que é a cabeça de cartaz, o antigo guarda-redes do Benfica e também do Sporting Clube de Braga, Artur Moraes, que é vice-presidente precisamente da SAD do Alverca. O presidente do clube é Fernando Borges, falou também esta semana à Antena 1 sobre esse desejo de ressurgimento nos escalões do futebol profissional, nomeadamente seguir para a segunda liga. E é preciso dizer que esta equipa ainda não perdeu, quer nesta temporada, quer neste ano civil, a equipa do Alverca. A equipa do Alverca que em sete partidas ganhou 5 e empatou 2, também não perdeu no Campeonato de Portugal, ganhou os dois jogos, obviamente, na Taça de Portugal, marcando 6 golos na primeira e na segunda eliminatórias e não sofrendo qualquer golo. Portanto, é uma equipa que se apresenta com um início de época fulgurante, orientada por Vasco Matos, e ocupa o segundo lugar com menos um ponto que o líder olhanense na Série D do Campeonato de Portugal. É este, portanto, o cenário que a equipa do Alverca tem neste início de temporada para enfrentar este Sporting que, como sublinhaste, Nuno Matos, se encontra privado, mas por escolha própria, dos pesos pesados que vão estar no banco de suplentes, nomeadamente Bruno Fernandes, que na época passada marcou aqui ao Loures na Taça de Portugal. Obrigado, David, mas também já sabe que as competições europeias vão regressar. O Sporting tem um jogo importantíssimo diante do Rosenborg e depois também o jogo para o campeonato com Vitória de Guimarães. Por isso a gestão faz sentido, mas todos nós sabemos também o que este Sporting vale muito mais com Bruno Fernandes, ele que é a grande figura do Sporting, que o ano passado foi obviamente o melhor marcador da Taça de Portugal, da edição do ano passado da Taça de Portugal, com 6 golos. De resto, prova rainha do calendário nacional que o Sporting conquistou na época passada, depois de ter empatado durante o tempo regulamentar no Estádio Nacional, no Estádio do Jamor, frente ao Futebol Clube do Porto, e levando a melhor nas grandes penalidades. O Alverca, sobre o Alverca, tu já disseste praticamente tudo, está a fazer um início de temporada muito positivo. Alverca, que já deixou para trás equipas, também falaste nisso, marcando 6 golos nas primeiras duas eliminatórias, eliminando primeiro o Sacavenense por 3-0, depois o Porto Mosense também por 3-0. Os grandes do futebol português entram agora nesta fase da competição. Sporting estreia-se aqui em Alverca, apesar do estádio não estar cheio, ainda assim uma assistência muito razoável para uma noite de chuva, para uma partida que vai começar 9:15 em dia de semana, em dia de trabalho. Mesmo assim, aí estão eles para darem o apoio à equipe da casa e também ao Sporting Clube de Portugal. Passava já para a nossa central de comentário com José Nunes. Um abraço. abraço para ti, José Nunes. Avançamos então para a antevisão deste jogo da passa entre o Alverca do Campeonato de Portugal e o Sporting, que tem estado realmente com grandes dificuldades nesta época, altos e baixos. Já viu sair Marcelo Kaiser, depois também a saída de um segundo treinador do comando técnico do Sporting e a chegada agora de Silas, que para já vai estando bem. Dois jogos, duas vitórias, ganhou ao Desportivo das Aves e venceu também, isto para o campeonato, e venceu também os austríacos do Lask Linse por duas bolas uma, virou o resultado depois de ter estado a perder por uma bola a zero. Para já Silas a entrar com o pé direito, hoje vai ser jogo complicado, estou em querer aos Danones, mas a análise é tua. Aquele abraço, Sporting e gestão Alverca na máxima força. Nuno, sim. Vou só aproveitar para ouvir aqui Vasco Matos, o treinador do Alverca, que rosto fechado diz que não quer falar. Pudera, já falou tanto durante esta semana que acha que agora é a altura de se concentrar para o jogo que vai começar daqui a pouco. As equipas já estão a espreitar aqui no túnel que dá acesso ao relvado do Complexo Desportivo de Alverca. Obrigado então, pelo menos tentar não custa, foi isso que fez o repórter da Antena 1, David Carvalho. A verdade é que os protagonistas do futebol em Portugal continuam a fechar-se na sua bolha e depois não se queixem. Seja como for, o David Carvalho ainda foi muito simpático, com palavras realmente simpáticas para um protagonista que acabou por não querer falar, mas claro, é respeitável. Vamos em frente com a análise dos José Nunes a este Alverca Sporting, a passa de Portugal, terceira eliminatória. José Nunes, como eu te dizia há pouco, Sporting em gestão e Alverca na máxima força. Boa noite, um abraço, Nuno Matos, David Carvalho, João Gomes Dias, ouvintes da Antena 1, um abraço para todos. O detentor em título da prova, o Sporting, entra em ação nesta edição 2019-2020 da Taça de Portugal, frente a este Alverca, que está a fazer muito bem na sua série, no Campeonato de Portugal, segundo classificado, ainda não perdeu, tanto tu como o David já o referiram. 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates no campeonato, contando com as duas eliminações do Porto Mosense e do Sacavenense na Taça de Portugal, são 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Também há a história, vale o que vale, do histórico, a história do histórico do Sporting aqui em Alverca, não ser famosa, não é? O Sporting já teve no passado bastantes dissabores aqui no Parque Esportivo do Alverca, mas enfim, isso já lá vai. Vamos ver que equipa vai evoluir em termos de qualidade futebolística esta noite aqui frente à equipa de Vasco Matos, com Silas a regressar a uma linha de 4 defesas e aparentemente a jogar com 4-4-2 losango, com Dumbiá como um homem mais recuado desse losango, Luciano Vieto como jogador mais adiantado, Eduardo Henrique e Miguel Luís, nenhum deles tem características para se aproximar sequer das alas, portanto serão dois jogadores que vão jogar por zonas interiores, embora um descaído para a esquerda e outro para a direita, o que significa que Borja e Rosier, os dois laterais, vão ter que ser muito assertivos, muito agressivos e muito ofensivos, no sentido de municiar os dois homens da frente, Ressé Rodrigues e Luís Filipe. Bruno Fernandes está no banco para o que der e vier, se por acaso as coisas não correrem muito bem, entrará evidentemente para resolver a situação, já tem resolvido muitas, como sabemos, frente a este Alverca, que é de facto uma equipa que tem estado a fazer muito bem. E estou de acordo contigo, Nuno, pode perfeitamente colocar problemas ao Sporting. Eu acho que isso depende mais do Sporting do que propriamente do Alverca, com todo o respeito pelo Alverca, mas estou curioso, como tu estarás e todos os que nos ouvem, para saber que evolução, que melhorias tem este Sporting ao cabo de 3 semanas de trabalho, sem preocupações por parte de Silas, também sem vários jogadores, evidentemente, isso também pesa, mas hoje é um Sporting que joga com várias segundas linhas e Lory, Luís Neto estão no 11, Eduardo Henrique muito provavelmente estará a ganhar espaço na equipa por força até do grande conhecimento que Silas tem deste jogador, Miguel Luís também vai ter aqui uma oportunidade e Ressé, o homem de quem se tem falado, algumas notícias contraditórias nas últimas semanas que apontavam até no sentido de Ressé poder regressar à procedência em janeiro, já foi desmentida de alguma forma essa situação e cá está ele a ter mais uma chance como titular hoje com Luís Filipe nesta dupla de avançados que o Sporting vai utilizar nesta partida frente a um Alverca que ainda não perdeu esta temporada. Nuno Matos. Obrigado, José Nunes, comentador da Antena 1, e aproveito o José Nunes para te enviar um abraço, porque ano passado sábado estive em Paris, na Câmara de Paris, no Hotel de Ville, na gala da, organizada pela CAP Magellan. Ali fui alvo de uma homenagem, da entrega de um prémio que, obviamente, muito me orgulha pelo senhor embaixador e também por todos os amigos que quiseram marcar presença nessa gala na Câmara Municipal de Paris, e muitos daqueles que marcavam presença, José Nunes, pediram-me também para te enviar um abraço e aqui estou eu a fazê-lo. Muito obrigado. Em nome de todos aqueles que estavam nessa gala e que gostam e que apreciam o teu trabalho através das ondas da Antena 1. Um abraço para todos e muito obrigado aqui pelas palavras. Obrigado, Nuno. E já agora, um abraço também para ti pela merecida homenagem que tiveste. Muito obrigado, José Nunes. Vamos então para o jogo, que é o que interessa. Algum dado aí debaixo ao David Carvalho. Para já, troca de campo. Nesta altura, a equipa do Alverca vai jogar de norte para sul. Isto para quem olha para o relvado, portanto, vai jogar para a zona onde estão os adeptos das claques do Sporting Clube de Portugal, aquela bancada mais alta de cabeceira aqui no Complexo Desportivo de Alverca. De resto, o ambiente, como se pode escutar, é de festa. Árbitro da partida, recorda-me, não sei se tens hipótese. Luís Godinho. Luís Godinho. Exatamente, Luís Godinho. Eu aqui com a Constituição, que acabou por não me chegar, das equipas. No entanto, tu lá conseguiste fazer um golpe de mágica. Conseguimos ter os 11 iniciais. Neste momento já tenho, portanto, também os jogadores de banco, já vou recordar. E árbitros Luís... assistentes, Pedro Mota e Walter Rufo. José Quitério é o quarto árbitro. Certo, então, bola rolar para a Taça de Portugal. Você acompanha da Antena 1, este é o som, cuidado pelo Gonçalo Lopes, a partir do Complexo Esportivo de Alverca do Ribatejo. Aí está o Sporting a tentar sair. A bola está aqui a ser jogada na esquerda, da forma como avança a formação leonina, no colombiano Borja a atrasar para o jovem guarda-redes Luís Maximiano. René está no banco de suplentes. O Bruno também não está hoje a dar o contributo. A Cunha, o Matheus, com Lopes, entre outros jogadores. Olha o Alverca com perigo, primeiro sinal! A bola vem da esquerda, cruzada para o coração da área. A defesa do Luís Maximiano. Primeiro sinal do Alverca com espaço e com perigo. E primeiro teste para este jovem guarda-redes, que hoje assume a titularidade na baliza do Sporting Clube de Portugal. Há quem diga que é o futuro da baliza do Sporting. Ainda me recordo vir aqui ao Complexo Esportivo de Alverca do Ribatejo, quando esse Alverca, na altura orientado por Carlos Pereira, bateu o pé ao Sporting por duas vezes. Aliás, a última vez que o Alverca conseguiu conquistar pontos ao Sporting foi um 0-0, numa sexta-feira, 28 de dezembro de 2001, 0-0. Na altura, um Alverca que, onde jogavam Veríssimo, Zé António e outros jogadores, e um Alverca impor respeito aos grandes aqui em sua casa. Agora, se o remate na direita do ataque da formação do Alverca, pois claro, Eric Mendes a pempar a sorte. Eric Mendes, com 6 golos nos 8 jogos já disputados esta temporada, o avançado brasileiro é um dos trunfos dos ribatejanos para esta partida. E foi ele a tempar, David. Exatamente, e a bola a passar por cima da baliza do Sporting, com a equipa do Alverca a mostrar que se quer impor perante esta equipa leonina desde cedo. A bola a sair então dos pés de Tiago Hilari, dá na direção de Neto, tenta sair a formação leonina, bola devolvida ainda para Tiago Hilari, tem à esquerda Borja, a bola vem para o colombiano Borja, bem do seu meio campo, agora tem um homem em cima dele, que era o Andrezinho, tenta puxar a bola para a zona central, acaba por dar para a pé esquerda Luciano Vieto, lá vai ele Luciano Vieto, o argentino com a bola, controlado Luciano Vieto, passa um adversário em velocidade, passa pelo segundo, acaba por ser travado ali perto do banco de suplentes da equipa do Alverca, o árbitro pita a falta. Foi travado por Jorge Bernardo, o lateral direito desta equipa do Alverca. Dá falta a favor do Sporting, já próximo da grande área da formação ribatejana. Está lá Vieto para bater este pontapé livre, talvez de pé direito, a pingar para a grande área do Alverca, mas também se aproxima Borja. Vamos ver quem é que vai bater. Livre para o Sporting é Luciano, quem coloca na área, ali bola de cada lado. Foi Luís Filipe quem ainda deu um toque na bola, muito perigosa a forma como Luciano Vieto acabou por bater esta bola, chegada ao posto direito da baliza do Alverca, aparecendo Luís Filipe para tentar o desvio, conseguiu fazê-lo, mas ao lado. Livre marcado por Luciano Vieta, bola aí para a área e Luís Filipe em antecipação à defesa do Alverca, a dar ali um toque na bola, ela passou ao lado da baliza defendida pelo guarda-redes João Vitor. Aí está o guarda-redes da formação do Alverca, já a pontapé lá para a frente, para o meio-campo da formação leonina. Jogo aberto nos primeiros instantes da partida. O Alverca a dizer ao Sporting que não vai ser perdedor, se vai lutar até o fim, vai discutir o resultado até o fim, porque quer dar, obviamente, é essa alegria à cidade. O Alverca, um gigante adormecido. No entanto, o Alverca hoje aqui a jogar para a passe, a terceira eliminatória. O Alverca que na última edição da Taça de Portugal caiu na segunda eliminatória da temporada passada perante o Académico de Viseu, numa edição onde o Sporting foi campeão depois de vencer na final do Porto. A bola rolar, você ligado na antena, lá vem ele, Rosier, com a bola controlada na ponta da bota direita e mete ali na zona central. Dá já para um companheiro de equipa que tentava abrir, pareceu-me o Dumiá, a quem tentava tocar lá para devolver ainda para a subida de Rosier. A bola acabou por sair, mas fica já no Sporting. Toca atrás, é para o intermédio de Tiago Ilori. Tiago Ilori oferece na direita para Borga. Aí está Borga a pisar a bola. Lá está Borga a tentar devolver. Dá para Luciano Vieta, esconde a bola ali. Luciano Vieta também do meio campo da formação do Alverca. Entrega para Dumiá. Atrasa lá novamente para Tiago Ilori. Está para assinar pela camisola 99 da formação do Alverca. Alex Apolinário é obrigado a soltar. Deu para Neto. Lá está o jogador que esteve vários anos a jogar na Rússia, no Zenit de São Petersburgo. Bela cidade onde esteve recentemente a acompanhar aí a Liga dos Campeões. Benfica nessa segunda jornada da fase de grupos da Champions. Benfica que perdeu perante o Zenit por 3-1 nessa cidade onde esteve há vários anos Luís Neto. Aí vem a bola para a formação leonina, a tentar de longe, vai ser um estouro, Borga! Piroço! Enchupa o colombiano! A Piroça que procura da bola, João Vitor! Lance de perigo neste remate bem puxado de Borga! Grande remate, grande pontapé do colombiano fora da grande área, um remate cruzado a meia altura, obrigando João Vitor a tentar perseguir a bola, não muito longe do poste esquerdo da baliza do Alverca, um remate fortíssimo. O primeiro aviso da equipa do Sporting, depois daquele toque de Luís Filipe, algo um toque que acabou por sair ao lado, também não foi muito forte, mas agora grande remate de Borga. O passe é de Rezé Rodrigues, já a primeira para Luís Filipe, depois a bola tocada atrás, já para o Sporting, já para entremédio de Miguel Luís. Vem aqui a bola para Dumbiá, pode jogar com Borga, bloco subido por parte da equipa Lidina, a instalar-se no meio-campo da formação de Alverca do Ribatejo. Lá está a trabalhar agora é Eduardo, ali o ressalto, a bola sobra então para os homens de casa. Sporting bem, na emprega, na forma como recupera a bola rapidamente. Vieto, uma finta, outra finta, vai ali Mbappé, fedeu! Grande lance do Luciano Vieto. O argentino pira dois adversários do caminho. Puxa a bola ali em posição frontal à baliza do Alverca. Estourou para uma enorme defesa do João Vitor a canto. E foi bem audível o impacto das luvas do guarda-redes do Alverca, este jovem brasileiro de 21 anos, na bola rematada por Luciano Vieto. Grande jogada do número 10 do Sporting, que é ele próprio que vai bater o pontapé de canto, mas creio que deixa para Borja. É Vieto. É Vieto então quem vai levantar para a área da equipa do Alverca. A Vieto já levantou, a defesa do Alverca a conseguir limpar. Depois há um remate por baixo, era do Rezé Rodrigues. A bola ainda terá raspado ali em algum jogador do Alverca e por isso o árbitro da partida, Luís Godinho, a dizer que é novo campo para o Sporting. Bola a espirrar no relvado, bola para fora, ainda a tocar no número 88 do Alverca, Luan. E a sair pela linha de fundo, dá pontapé de canto para a equipa do Sporting, que hoje veste a camisola Strompe, ou seja, uma camisola com uma parte branca na vertical e outra parte verde. É canto já marcado para a equipa do Sporting. A bola ali ao primeiro posto, mais uma vez o corte e ajuda atrás do Eric Mendes. A bola vai novamente sair para a formação leonina. E vai bater, parece-me ser a mim, o Eduardo. É ele quem... É Borga, desculpa. É ele quem vai colocar então na marca. Lá está Borga. A Borga a colocar a marca. A bola vai ser cruzada lá para a área. A da formação do Alverca. A bola já cruzada. Ali um primeiro desvio de cabeça. O Sporting ainda a carregar nos primeiros instantes da partida com 0-0. A vem para a direita. Vai ser o cruzamento. A bola bate à frente. É dele. João Vitor. Agarrar a bola. Passou o perigo. João Nunes. Primeiros minutos. 0-0. Sporting para já a tentar instalar-se no meio campo do Alverca. Olha, o jogo começa muito bem. Já tinhas falado nisso, Nuno. E eu estou completamente de acordo. O Alverca, assim que a bola começou a rolar, teve dois assomos bastante perigosos junto à área do Sporting. O Sporting responde com três situações, dois remates fora da área, muito bons, um de Borja, outro de Vieto. No segundo, uma grande intervenção do guarda-redes brasileiro João Victor. Antes disso, outro brasileiro, Luís Filipe, com um desvio perigoso, poderia ter feito o gol do Sporting. Portanto, o Sporting a reagir bem àquela entrada afirmativa e cheia de garra da equipa do Alverca. O jogo está bom, estamos ainda dentro dos primeiros 10 minutos e o gol ameaça. Vamos ver quando é que vai acontecer. A bola novamente na equipa do Sporting, vai ali tocando pé para pé, Dumbiá, um drible, acaba por ganhar, Alex Apolinário, abana na direção de Luciano Vieto, está na área, Luciano Vieto, corpa, impecável, ali da primeira foi o corte, André Duarte, a bola vai sobrando ainda para o Sporting, direita do APAC, a de equipa orientada por Silas, ali o Nijor toque para a zona mais adiantada, depois o cruzamento de Miguel Luís, a defesa do Alverca, acaba por já tinha sido, mas já tinha sido, no entanto, foi um Alverca ali a fechar-se na altura certa, mas a intermeter-se bem Miguel Luís, David Carvalho. Sim, a aparecer bem, mas o relvado, como está muito molhado, assim que a bola toca, acaba por ganhar muita velocidade e Miguel Luís acabou por ser vítima disso mesmo, não conseguiu captar a bola dentro das quatro linhas, dá pontapé de baliza para o guarda-redes João Vítor. E agora, obviamente, vou pedir o teu apoio aí, João Gomes Dias, no estúdio. Penso que o meu cronómetro não me está a trair. 10 minutos da primeira parte, correto? Isso mesmo. Ainda não 10, mas 9 minutos e 15 segundos. Caminhamos para isso. Não coloquei o cronómetro a andar e quando comecei a espreitar no estádio, onde é que ele está? A verdade é que não há cronómetro, não há ecrã, e por isso agora fiquei aqui um bocadinho despistado. 10 minutos, então. Primeira parte. Passa de Portugal, o marcador assinala 0 para o Alverca, 0 para o Sporting. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Alverca! A bola veio para Alex Apolinário, pirou as medidas à baliza do Maximiano, encheu o pé, bateu para o golo, para o golo, para o golo, para o golo, para o golo. Alex Apolinário leva a bola, espirrado para a baliza do Maximiano. No primeiro remate com o veneno, o Sporting engoliu o veneno do Alverca e está feito o primeiro. 1 para o Alverca, 0 para o Sporting, David. Lá no cantinho, Maximiano não podia fazer nada. Momento de inspiração do Alex Apolinário. É um grande pontapé deste jovem de 22 anos, nono jogo esta temporada, quarto golo. Este jogador que passou pelo Atlético Paranaense cumpre a segunda temporada aqui em Alverca, mas que pontapé. Bomba de pé esquerdo, com a equipa do Alverca a trabalhar muito bem, muito rápida sobre o meio campo adversário, e depois a bola a sobrar para Alex Apolinário disparar sem qualquer hipótese ao canto inferior esquerdo da baliza de Luís Maximiano. O guarda-redes do Sporting ainda se atirou, mas era impossível. Grande pontapé de Alex Apolinário. A festa foi enorme aqui por parte dos adeptos do Alverca, que está em vantagem nesta partida. Um remate por baixo, um remate bem puxado, a bola entrou ao canto a inferior esquerdo, a baliza do Luís Maximiano, que ainda se atirou. O Alverca, a primeira vez que vai à baliza do Sporting verdadeiramente com perigo, consegue fazer o seu golo, e todos nós sabemos quando é assim, como um gol deste pode moralizar uma equipa. José Nunes, Alverca na frente, quando era o Sporting que procurava o golo, eis que chega essa machadada do Alverca. O Sporting engoliu o veneno do Alverca, que vai vencendo para usar a equipa da casa. Sim. E este lance confirma aquilo que já foi dito, Nuno. Estamos a assistir a um bom jogo, aberto, parada e resposta, e o Alverca a não se encolher. É um grande trabalho por parte da Alex Apolinário, um dos muitos brasileiros desta equipa do Alverca, um remate muito forte, muito puxado, muito sesgado ao posto esquerdo. Talvez Luís Maximiano pudesse ter sido um bocadinho mais rápido, mas também é preciso não esquecer que a relva está muito molhada, a bola ganhou velocidade e é um excelente pontapé. E por isso agora vamos ver o que é que o Sporting tem para mostrar nos próximos minutos no sentido de reagir a esta desvantagem frente a um Alverca muito afirmativo, muito organizado e que está de facto a fazer um bom início de jogo. Um Alverca muito afirmativo, exatamente, a mostrar organização, a conseguir chegar com perigo à área leonina e a conseguir um belo golo do Alex Apolinário. Alverca 1, Sporting 0, terceira eliminatória da Taça de Portugal para a Varrinha do Calendário, com o Alverca a ter mais um livre perigoso da vida. Agora é ali a meio do meio campo, mas penso que a bola vai ser para o Alverca, porque houve antes disso uma irregularidade assinalada pelo árbitro e houve bola ao solo entregue ao Alverca. Aí está a bola já a ser tocada para a defesa leonina, onde está a Borja em antecipação. A despacha de qualquer maneira lá para a frente, é para Luís Felipe. Salta com ele Ronaldo e apira para fora. Lançamento para a equipa do Sporting e para Borja. Lá está a Miguel Borja, ali para Miguel Borja, é outro jogador que estava no Palmeiras. Lá vem a bola para a defesa leonina, onde Luís Neto vai abrindo na direita para Rosé. Está Rosé, olha para Reza Rodrigues, deixa meio caminho já na direção do Dumbiá, leva a bola colada na ponta da bota direita, depois antecipa-se, ele, o Alex Polinário, protege a saída da bola, o lançamento para a formação do Alverca e para o lateral esquerdo, André Dias, lá está André Dias pronto para lançar, lá vai ele do lado esquerdo, a forma como avançam os homens, orientados por Vasco Mapos, lança lá para junto à linha divisória, Sporting procura recuperar a bola, o Alverca não dá muito espaço ao adversário, avança a formação, Lenino, lá vem ele já para o cruzamento, aí ser o cruzamento do RZ, lá para Luís Felipe, pira de qualquer maneira a defesa do Alverca, mas um bom raid lá de Reza Rodrigues sobre a direita. Sporting a recuperar numa zona mais central, perto da área, a da formação ribatejana, dá para Luciano Vieto, lá está Luciano, tenta tirar um trunfo da cartola ali, o jogador argentino, a bola ainda a saltitar na área do Alverca, depois de algumas hesitações, é bela do João Vitor. A agarrar muito decidido, este jovem guarda-redes de 21 anos da equipa do Alverca foi ao relvado e segurou, apesar das dificuldades que o relvado queria, porque está muito escorregadio, muito traiçoeiro por estar muito molhado. Foi aqui também no complexo esportivo da Alverca do Ribatejo que na última temporada o Sporting começou a desenhar um percurso vitorioso até chegar ao título na Taça de Portugal. Aqui venceu logo na primeira jornada, mas com grandes dificuldades, o Lourdes por duas bolas a uma. Hoje vai perder do diante do Alverca por uma bola a zero. Transmissão a Mundial da sua Antena 1 e aquele abraço, claro, para toda a nossa diáspora, para a lusofonia, para todos aqueles que nos escutam nas transmissões do futebol nacional e internacional na sua Antena 1, nas provas internacionais e também nas provas nacionais. Para já joga o Alverca e o Sporting com a bola a pertencer ao guarda-redes do clube ribatejano. João Vitor coloca na linha limite da pequena área, verifica a posição dos companheiros e do adversário, pontapé já para o meio campo contrário. Há um primeiro cabeceamento que vem do Tiago Vilori, a bola morre no pé direito do Luciano Vieto, faz a marcação que estava a ser movida, liberta a primeira para Miguel Luís, lá está o Miguel Luís, depois a dar para a direita para mais uma chegada de Rosier, cruzamento tirado lá para o coração da área. Hesitam os homens do Alverca, tira Ronaldo, vai atrás recuperar, é já Eduardo. Eduardo pode jogar para o lado para Dumbiá, joga para Luís Neto, bloco subido por parte do Sporting, toda a gente instalada no meio campo da formação ribatejana. A bola vem outra vez para Reza Rodrigues, dá para Miguel Luís, lá está Miguel Luís a tocar para trás, é perigoso, atenção, Sporting vai limpar a defesa do Alverca e depois ali um toque no homem do Alverca que acaba por se saturar à saída da sua área, diz Luís Godinha, falta a beneficiar a equipa da casa. Foi falta de Luís Filipe sobre André Duarte, um dos centrais desta equipa do Alverca, um empurrão nas costas quando André Duarte saía da grande área pela linha lateral da grande área do Alverca, tentava depois aliviar a bola daquela zona e foi empurrado nas costas por Luís Filipe. Bola já para ser movimentada pelo guarda-redes João Vitor. Tentava colocar a bola lá nos homens mais adiantados da formação do Alverca, nomeadamente no Eric Mendes, no goleador. Acabou por não ser ele a marcar o primeiro golo desta partida, mas sim o Alex Apolinário num remate para baixo, com a bola a entrar no canto inferior esquerdo da baliza do Luís Maximiano. Mas também concordo com o José Nunes, não sei não se ele podia eventualmente ter feito mais. Vai a bola para a equipa do Sporting e para Rosier. Lá vai Rosier, mãos atrás da nuca, prepara-se para lançar. A demora muito tempo, lá encontra no meio campo contrário. Ali o Luís Felipe. A bola mesmo assim é tirada pelos homens do Alverca, vão fechando bem. O meio campo do Alverca vai conseguindo anular bem os homens do Sporting. Há uma bola perdida para Eduardo, que libertou para a costa de Luciano Vieto. O rodopiou, abre na esquerda, a subida de Borca. Vem, tem corredor aberto, também do meio campo do Alverca, vai tentando imprimir velocidade para agora. A rodopia sobre a bola, liberta outra vez para Luciano Vieto. Vieto, tudo lá para Rezé Rodrigues. Fica à espera que a bola lhe chegue. A antecipação de cabeça de André Dias, atira para fora, lança a equipa leonina. Na ponta direita do ataque da equipa orientada por Silas, depois a saída de Marcelo Kaiser e também de Lionel Pontes. A chegada de Silas, terceiro treinador da época, numa altura em que vai à queima Rezé Rodrigues e apinge o homem do Alverca, que já apinha a chegada à bola, David Carvalho. Atinge André Duarte, o central da equipa do Alverca. Já tinha chegado primeiro à bola com Rezé Rodrigues a interiorizar-se na grande área do Alverca, ultrapassando quatro homens do Alverca. Parecia que ia criar muito perigo e depois apareceu na hora H o central André Duarte a recuperar a bola e a sofrer falta do espanhol. Vai bater o guarda-redes João Vitor. Aí está a bola para a formação do Alverca, que vai vencendo para uma bola a zero. Um Sporting hoje com muitas poupanças. A Silas, obviamente, a dar prioridade aos jogadores com que trabalhou nesta paragem. Há muitos jogadores que estiveram fora, como se sabe, nas seleções nacionais. E Silas viu-se privado de muitos dos seus titulares que, na altura, estiveram ao serviço das respectivas seleções. E com aqueles que pôde trabalhar, são aqueles muitos. Muitos dos que aqui estão são aqueles que trabalharam com Silas após esta paragem para dar compromisso às datas FIFA. Lá vem a bola para a equipa do Sporting. Atenção à equipa leonina, ali a tocar de pé para pé, neste caso às datas da UEFA, que já que foi fácil qualificação para o campeonato da Europa. Lá está o Sporting a jogar para intermédio de Eduardo joga lá para Neto, está à vontade, está sozinho, está bem, leva a bola, ali controlava Neto, faz o passe na zona central, já na direção de Luís Felipe, combina Luís Felipe com Miguel Luís. A defesa do Alverca tem chegado para as encomendas, mais um corte, Sporting volta a recuperar. Eu recordo que a equipa de Silas sofre o seu golo numa altura em que o Sporting estava a dominar, mas elas contam lá dentro, e nesse momento a inspiração do Alex Apolinário, ele acabou por faturar o primeiro da partida. É assim que estamos com o Alverca em vantagem no marcador, terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Alverca, que na temporada passada caiu logo na segunda eliminatória, perdendo, sendo eliminado pelo Académico Viseu, e o Sporting a chegar à final a vencer esse jogo de taça na final do Jamor perante o Futebol Clube do Porto. Atenção, o Sporting só agora entra nesta edição da Taça de Portugal, enquanto que o Alverca já deixou para trás Porto Mosense e antes já tinha eliminado também o Sacavenense. Bola a rolar e você ligado na sua Antena 1. Ah, vem a equipa do Alverca para o lançamento. É Jorge Bernardo que se prepara para lançar, tem ali perto dele o Andrezinho, verifica quem pode entregar a bola. O Sporting a zona subida, tentando ali também uma eficiente marcação. Há um primeiro corte já de Borja. A bola vai subindo muito, ele bate ali perto de Eduardo, perto também de Luís Filipe, cabeceou Luís Filipe, dá primeiro para Miguel Luís, solta para Luciano Vieto, vai para a linha final, Luciano Vieto, o drible, passa um, parou, tenta passar novamente por outro jogador, mas este sai ao caminho e acaba por fazer falta. Foi o capitão Rafa Castanheira. Livre para o Sporting, a entrada da área do Alverca. Falta do Rafa, da vida. Precisamente o capitão a fazer a dobra lateral direito da equipa do Alverca, Jorge Bernardo, que se viu ultrapassado por Luciano Vieto, e foi lá o capitão com um gesto mais impetuoso, ali quase perto da linha de fundo, a tentar acabar com a jogada, mas com isso fez falta sobre o argentino do Sporting. Será ele próprio a bater este pontapé livre lado esquerdo, da forma como atacam os Leões, mas também lá está o colombiano Borja. Borja e Luciano Vieto, vamos ver quem bate. É para já o argentino, ele coloca para baixo, vamos ver, zona de tiro, Miguel Luís ajeitou o pé direito, apira contra o corpo do Flávio Castro, não é, David? Mas demorou uma eternidade. Bola para a entrada da grande área do Alverca e apareceu na circunstância o lateral esquerdo André Dias a colocar o corpo à bola e, portanto, a evitar que o remate de Miguel Luís levasse o destino da baliza do Alverca, mas foi muito lento. Mais uma análise seria então aos Janunes, comentador da Antena 1. Sporting a perder em Alverca por uma bola a zero, Janunes. O Sporting está a tentar, mas o que é facto é que o Alverca está muito bem posicionado no jogo, está a mostrar organização também em termos defensivos. Evidentemente que depois do golo de Alex Apolinário. O Sporting tem empurrado o jogo para o meio-campo do Alverca. Aliás, já estava a acontecer um pouco isso antes do tal remate que dá vantagem à equipa ribatejana. Mas lá está, o Alverca agora recua linhas, está muito bem posicionado, pouco espaço para o Sporting progredir. Tem havido algumas situações com perigo iminente, mas o Alverca está bem e tenta sempre sair quando tem a bola, como é o caso. Exatamente. O Alverca tentava sair rapidamente, é uma equipa que se desdobra bem na transposição, defesa à placa. Aproveita o espaço concedido pelo Sporting, que vai tendo bola, que vai querendo mandar no jogo, mas depois destapa lá atrás e o Alverca tenta explorar isso mesmo. E vem mais uma vez, ele é o Eric Mendes, vai ali mordendo os calcanhares de Neto, a praza para o Luís Maximiano. Mas agora deixa-me fazer este sublinhado com todo o propósito. O central da equipa do Alverca, o número 5, André Duarte, a colocar de imediato lá na frente para Eric Mendes. Exatamente, muito rápida a equipa do Alverca a sair, conta ali uma falta sobre o Luís Felipe, perto da área do Alverca. Quase em posição frontal, ainda com uma distância considerável da baliza de João Vítor, que vai certamente orientar uma barreira, mas é um livre perigoso justamente pela condição em que se encontra o relvado. Está molhado, face à chuva que não para de cair, ora cai, ora não cai, mas é uma constante durante este encontro. Vamos ver de onde vai partir o livre, se de Borja, se de Vieto. Dois dos homens das bolas paradas da equipa do Sporting, atenção que pode haver perigo. O guarda-redes João Vítor, que já teve pelo menos duas boas intervenções nesta partida, vai ali ajeitando, a dando instruções à sua barreira compacta, livre para o Sporting, atenção, perigoso, Vieto a cruzar para a área e a defesa do Alverca está a conseguir chegar quase em primeira bola. Desta vez foi André Duarte de cabeça a pirar e a bola a sair, ainda tocada em última instância pelo jogador leonino. Foi por Borja que veio ao lado do direito no ataque da equipa do Sporting tentar ainda recuperar a bola, mas cometer falta sobre o lateral esquerdo André Dias. Vai bater André Duarte, o tal que disseste há pouco que chegou agora à bola. Ele tem chegado várias vezes à bola. André Duarte está a fazer uma exibição fantástica. A bola a rolar, você liga na Antena 1, deixe-me dizer-lhe, porque há pouco não tínhamos feito referência, o Sporting tem no banco o Renan Ribeiro, o Bruno Fernandes, o Acunha, o Ristovski, o Gonçalo Plata, o Jeremy Mathieu e o Balazzi. São os homens que estão no banco do Sporting. Já vamos aí à equipa do Alverca, que agora está com perigo no ataque, o Andrezinho a cruzar o segundo posto! E o cabeceamento! Novamente a defesa leonina a ser papida! O Luís Neto não conseguiu levar a melhor. Quem era, David? Alex Apolinário? Precisamente. Lá apareceu ele outra vez, ali na projeção do segundo posto, a responder muito bem ao cruzamento de Andrezinho, a partir da direita do ataque da equipa do Alverca. Andrezinho, que é o jogador mais utilizado nesta formação, orientada por Vasco Matos, é uma peça imprescindível no momento em que a chuva cai mais forte. Chove bastante agora aqui em Alverca. Preste atenção aos jogadores que o Vasco Matos tem no banco: o Miguel Lázaro, o Semedo, o Ibrahima, o Rico Senna, o João Freitas, o João Luís e também o Filipe Godinho. Vamos para o jogo. Sporting está a perder aqui para uma bola a zero e vai agora levando a bola Eduardo, é ele quem transporta, vai libertando aqui para Luciano Vieto. A subida já no mesmo corredor era do Borja. Sporting consegue colocar lá na área para Miguel Luís em antecipação tentar chegar. Não, foi João Vítor, mais rápido a abraçar a bola, é dele. A aparecer Miguel Luís, mas tinha André Duarte a fazer-lhe a escolta, o central da equipa do Alverca, e depois a bola para João Vítor, já bateu lá para a frente. João Vítor pontapé a bola lá para a frente à procura do Eric Mendes, vai sobrando a bola para Andrezinho, evita um adversário Andrezinho, tentar rodopiar sobre outro, devolve ainda para Eric Mendes, extrema direita do ataque da formação ribatejana, equipa que está no Campeonato de Portugal na Série D, ainda sem derrotas. Lá vem o Alverca tocando a bola de pé para pé com qualidade, uma equipa que sabe o que está a fazer em campo, tem mostrado organização, comprometimento, está a bater-se bem perante este Sporting e marcou um gol importantíssimo à passagem do minuto 12. Aí a bola para a formação do Alverca, mas antes já havia falta, Luís Godinho a dizer que há ali uma falta. O árbitro da partida é parar o jogo. E o jogo está cada vez mais difícil para as pessoas que estão nas bancadas, apesar dos impermeáveis. Agora a chuva mais forte acaba por afetar o espetáculo e também para os espectadores é pior, porque com esta chuva é mais difícil, apesar de não estar uma noite fria. Antes, pelo contrário, está uma noite bem amena, mas a chuva neste momento está bastante forte. Difícil para o público e para os repórteres. Claro, exatamente. Aí vem a bola para Eduardo, lá está Eduardo a receber no bico da área. Sporting a espreitar uma oportunidade para entrar ali do Alverca, mais um passo falhado. O Alverca a ficar ali e depois haver uma falta de bola de Rosier. De Rosier, ali é ele quem acaba por cometer a infração, tentando roubar a bola quando o Alverca procurava sair a meio do meio campo do Alverca, mas ainda na zona defensiva, não tanto, um bocadinho mais atrás, assim é que está certo. Falta de Rosier, livre para o Alverca, já batendo por intermédio de André Duarte, levanta aqui para junto da linha lateral, a bola acabar por sair, é lançamento reverso da medalha já para o colombiano Borja. É Borja quem vai lançar, ali perto do banco de suplentes da equipa leonina. Atenção que o craque da equipa, Bruno Fernandes, está no banco. Bruno Fernandes, que somou 124 minutos ao serviço da Seleção Nacional, a ser poupado deste jogo, mas o Sporting está a precisar dele. Está difícil o jogo para a equipa leonina, para o atual vencedor da Taça de Portugal, que perde no Ribatejo com o Alverca. Aí bola, já vem bola já para Neto, tem pressa, avança com a bola, ali Luís Neto, para cima do grande círculo, olha para a esquerda e para a direita, movimentou lá na direção já da Rezé Rodrigues. A Rezé Rodrigues, jogador que vem do Paris Saint-Germain, emprestado à equipa leonina, entrega para Rosier, está a atrasar na direção de Diaguilore. Diaguilore entrega para Eduardo, é para Borja agora. A Borja já subiu e vai controlando a bola, depois cruza para quem? Para quem, Borja? Para Rezé. Era para Rezé, mas a ideia era colocar ali no coração da área. O Rezé já foi recuperar junto à bandeirola de canto. Sporting não está bem, mostra alguma ansiedade, mostra algum nervosismo. Estava bem no jogo, a tentar controlar nos primeiros minutos, mas acabou por sofrer o golo e agora está uma equipa mais ansiosa, a querer fazer tudo muito rapidamente. As coisas não vão saindo bem. Lá vem a bola para Dumbiá. Dumbiá deu para Rezé. Rezé procura Rosier. Lá está a tocar para trás. Outra vez para Dumbiá, puxa a bola para o pé esquerdo. Oferece ali para Borja, ninguém arrisca no remate, de pé para pé, assim uma troca de gentilezas ao adversário, ali uma troca de passos da equipa leonina. Sporting a tentar entrar, vai à linha de fundo, aí o cruzamento, tirado, que limpou, primeira Andrezinho, estava lá a fazer o corte e a ajudar a sua equipa, Andrezinho tirou a bola, agora é Eric Mendes que vai pressionar Neto, vai ter que atrasar lá para Luís Maximiano, é do miúdo Maximiano, a bola o atual número 2 da baliza leonina. Mas muito bem a equipa do Alverca, primeiro Ronaldo a tirar de cabeça, à entrada da grande área estava Andrezinho, que acabou por tentar lançar mais um contra-ataque desta equipa do Alverca. Luís Maximiano a movimentar, tal como aconteceu na ronda inaugural da Taça da Liga, a Maximiano a ter nova oportunidade de jogar pela equipa principal do Sporting. Jovem guarda-redes, 20 anos, foi promovido esta temporada ao posto número 2 da baliza, depois da saída de Salam para a França. É, nesta altura, a sombra do titularíssimo Renan Ribeiro. Ele está no Sporting desde 2014. Max esteve esta semana ao serviço do Chupo 21, como sabe. Vamos lá para o jogo. 1-0 Sporting a perder. Vem bola para Eduardo. E agora uma situação apertada junto à baliza do Alverca, com uma bola a sofrer um desvio. Foi ali um chuveirinho. Foi um remate de Vieto, a bola João Vitor com dificuldades. Tocou nas costas de um jogador do Alverca e subiu, foi cair quase junto à trave da baliza do Alverca e João Vítor com dificuldade a afastar a bola para o lado, mas pareceu ter o lance controlado, se bem que por cuidado, e assim aconselhava este lance, acabou por afastar a bola para o lado. Bola para a equipa do Alverca, mais um livre, daqui a pouco já vamos aos anúncios para mais uma análise na partida. O Sporting continua a perder por 1-0, vai valendo o golo de Alex Apolinário para a equipa do Alverca. Houve agora uma falta sobre o melhor marcador do Alverca, o Eric Mendes. Lá está o brasileiro já a retomar a posição, tem lá no ataque. No Campeonato de Portugal. É exatamente, 6 golos em 8 jogos para ele, para o Eric Mendes. Livre batido já na zona defensiva da equipa do Alverca, o Jorge Bernardo a entregar lá para Ronaldo e está atrasado para o guarda-redes João Vítor. João Vítor, que há pouco, como dizia bem o José Nunes, ali junto à sua, à trave da sua baliza, a conseguir tirar uma bola, mas ele teve dificuldades. Está a chover, a bola está escorregadia, todos os cuidados são poucos. Ganha o Sporting, a zona subida, a bola vem já da Rezé Rodrigues, tentava meter para Miguel Luís, depois o Alverca a proteger a saída da bola e a permitir o pontapé de baliza à formação ribatejana. Mas atenção a este número 5 da equipa do Alverca, André Duarte, defesa central, mais uma vez com grande tranquilidade, a proteger a bola, enquanto que Miguel Luís lutava por ela junto à linha de fundo, deixou sair e o Alverca a ganhar assim um pontapé de baliza, mas muita tranquilidade e inteligência neste lance por parte de André Duarte. Pedia-te então, José Nunes, mais uma análise ao jogo. O Sporting vai perdendo por 1-0. Bom, o jogo está a ficar complicado de minuto para minuto para a equipa do Sporting. Muito mérito da equipa do Alverca, mas também há que reconhecê-lo, pouca criatividade por parte do Sporting. Eu creio que Bruno Fernandes, se as coisas continuarem assim, está absolutamente obrigado, será imperioso que entre em campo, porque de facto o Sporting ganha outra dimensão que não tem quando ele não está. E é isso que se tem visto nesta partida. O Alverca é muito bem com este 4-2-3-1, Rafa Castanheira e Luan Silva como médios de contenção, e depois à frente três homens que saem muito bem no disparo: Flávio Castro, Andrezinho e Alexo Polinário, na frente Eric Mendes. Fecham muito bem quando o Sporting joga no seu meio campo, só o Eric Mendes fica ali junto ao círculo central do terreno. Todos estes três homens se juntam aos dois médios de contenção, uma linha de 5 à frente do quarteto defensivo, e o que é facto é que ali num curto espaço de terreno, nos últimos 40 metros, o Sporting emperra o seu jogo, justamente porque o Alverca, com muita tranquilidade e organização, vai tentando e para já conseguindo fechar os caminhos para a sua baliza. E depois, quando ganha a bola, sai no disparo. Não tem atacado muitas vezes, mas quando o faz, percebe-se que há pelo menos perigo potencial. Muito bem o Alverca, o Sporting francamente não está a encantar. 33 minutos de jogo aqui no Complexo Esportivo de Alverca, e o marcador assinala. Olha lá o marcador: Alverca 1, Sporting 0. Desporto, Antena 1. Bola a rolar, você liga na Antena 1. Lá vem a informação do Sporting a tentar mais uma vez desenhar um lance de ataque. É por intermédio do argentino Luciano Vieto. Ele abre na direita, entrega já para Rosier. Lá vem o francês à procura de alguém. Cruza, defendeu! Ali para a frente, João Vítor. Perigosíssima a defesa agora do João Vítor. A defender para a frente. Foi o Alverca que não via ninguém para a recarga, David. Muito perigoso. Um pontapé, eu diria que é um cruzamento remate por parte de Val Rosier. Ali para a zona da pequena área, onde João Vítor acabou por tocar a bola para a frente e acabou por tocar a bola para os pés de um companheiro de equipa, porque se fosse um jogador do Sporting estaria em excelentes condições para fazer o golo da equipa leonina, mas valeu que apareceu na circunstância um companheiro de equipa a conseguir depois tirar a bola daquela zona. Foi na circunstância Luan Silva quem acabou por resolver aquele lance, porque não estava lá qualquer jogador da equipa do Sporting. Segue jogo para o Sporting, ataca o Leão. Continua a espreitar uma oportunidade para entrar na área do Alverca, na muralha defensiva, no castelo do Alverca. Não está fácil. Centro tirado. Ali um bom corte de cabeça de Jorge Bernardo. Vem o Sporting ainda a recuperar. É para intermédio de Eduardo, na extrema esquerda do ataque da formação, orientada por Silas. Joga atrás, rasteira, fora da relva. Relva molhada, a bola sai do pé direito de Tiago Vilório. Dá primeira para Dumbiá. A mais um passo falhado. O ressalto vai sobrando para Razé. Abre na direita para Rosier. O francês vai procurar chegar à bola. Já não consegue, saiu! É do Alverca, David! A boa intenção de Rezé Rodrigues abrir para a entrada do lateral direito, Val Rosier. O francês ainda correu, tentou esticar a perna, tentou captar a bola dentro das quatro linhas, já não conseguiu. Dá lançamento para a equipa do Alverca, para o lateral da formação ribatejana, André Dias. André Dias já lançou ali, vem a bola para a formação do Alverca, que agora nestes últimos minutos está a ter mais dificuldades para conseguir, obviamente, transportar a bola para os seus homens mais adiantados, nomeadamente para Eric Mendes. É o Sporting que procura ter bola, é o Sporting que continua a querer mandar no jogo, mas a verdade é que o marcador vai assinalando vantagem para o Alverca. O que quer dizer que, para já, a estatística do jogo é um verdadeiro flop para a formação leonina, porque elas contam, meus amigos, é lá dentro e o Sporting não conseguiu ainda marcar. Vai tendo bola, sim senhor, está a dominar também, vai procurando criar problemas, mas depois falta inspiração no momento de tirar a baliza. Vai ser agora, ali o remate, outra vez uma ligeira hesitação do Vieto, permite ao Alverca ficar com a bola. Que perigo! A grande oportunidade para a formação do Sporting, mas mais uma hesitação na altura de tirar a baliza, e o Alverca a conseguir ganhar e a sair agora. Alex Apolinário atrapalha-se com Dumiá, rouba a bola, movimento da primeira, vem já Zé Rodrigues, leva a bola lá na direita do ataque da equipa leonina, vai tentar o cruzamento, o João Vítor, muito caudal ofensivo na altura de definir, as coisas não saem ao Sporting da Vila. Fica lesionado, entretanto, João Vítor, depois de um choque com Luciano Vieto, mas fica mais uma vez na retina. Dois cortes importantíssimos do central André Duarte, da equipa do Alverca. Primeiro, sobre o Luciano Vieto, grande abertura de Eduardo para o argentino, entrou na grande área do Alverca, tentou o remate, André Duarte a oferecer o corpo à bola e a resolver um problema que seria bicudo para o guarda-redes do Alverca, João Vítor. E depois, mais uma vez, com Rezé Rodrigues a aparecer sobre a direita, a entrar na grande área, a tentar o cruzamento, o espanhol, e de novo a aparecer André Duarte para fazer um grande corte. Dois momentos, mais dois, de André Duarte neste jogo. O Sporting está a pressionar muito por esta altura. A equipa está a trabalhar, indiscutivelmente. O Alverca está a sentir dificuldades. Como tu disseste, Nuno, está talvez a atravessar o período mais difícil no jogo até agora, porque não está a conseguir ligar o jogo para contra-atacar, justamente porque o Sporting está a pressionar muito alto e a ganhar a bola muito cedo. O problema depois é realmente a capacidade para definir o último passo e remate. Isso não está a acontecer. Ainda agora Vieto, como também disseste e bem, tinha espaço e tempo para poder, caso tivesse sido mais rápido, visar a baliza de João Vítor, o que não aconteceu, também com muito mérito do André Duarte, que está realmente a jogar muito bem. Estamos apenas a 8 minutos do intervalo e o Sporting continua a perder por uma bola a zero. O Alverca vai conseguindo para já suster esta avalanche ofensiva do Sporting, que ainda assim, quando chega à área, não consegue definir em boas condições. Ainda há pouco se viu aquela hesitação do Luciano Vieto, e quando ia arrematar a baliza já tinha um homem do Alverca em cima. Agora é ali agarrado Eduardo pelo homem do Alverca. É livre. Falta cometida por intermédio de Alex Apolinário. Livre já marcado para a formação, orientada por Silas. Aí está a bola, vira da Miguel Borra, pá para trás para Tiago Villori, joga-se no meio campo da formação Lenina, o aplauso para Maximiano, tocou a bola para o Luís Neto, hoje a dupla de centrais do Sporting com o Neto e Luís Maximiano, vem a bola para o pivô do Miá, a do Miá a empregar lá na direção de Rosier, o lateral direito da formação a do Sporting, outra vez para Neto, o Sporting pé para pé, agora a mastigar o jogo, o Alverca a acreditar, vai pressionando, tenta instalar-se no meio campo, a Leonino, olha agora Eric Mendes, pressionar Luís Neto, o ex-jogador do Zenit de São Petersburgo, aplauso para Maximiano, transporta a bola para fora da sua área. A primeira para Tiago Villori. Enquanto isso, o Alverca já tem quatro homens ali a espreitarem uma oportunidade à entrada da área do Sporting, quando a equipa leonina vai trocando ali a bola. Vai então Dumiá, lá está Dumiá, libertou Tiago Villori, espaço à frente, vai galgando, mostra os músculos, avança com a bola para a primeira para Mimborra. Aí está o colombiano Borra a empregar lá para Eduardo, jogador contratado ao Belenenses, é um homem que se nos conhece bem. Eduardo vai libertar, lateralizou, fleteu, dando já para Rosier, primeira para Reza Rodrigues, outra vez para Rosier. Trabalha o Sporting lá na direita do ataque da formação. A Leonina, há ali um ressalto. A Reza leva melhor, consegue entrar, faz o cruzamento. Um primeiro corte. É para o intermédio de Alex Apolinário. A bola vai sobrando para o Sporting. Passe de Vieto, volta a devolver para a Reza. Mastiga. O Sporting, que não tem o foco na baliza, mastiga muito, complica muito. E quando vai entrar a baliza, depois já é tarde. Mais um centro, mais um homem em cima da bola. Flávio Castro ofereceu o corpo à bola e ela vem para trás. Vem ainda para o meio-campo do Alverca para o Sporting continuar a pressionar. Carrega o Sporting, carrega a equipa do Sporting agora para intermédio. Ilori, Ilori dá a primeira para Dumbiá, Dumbiá lá para Eduardo, agora para Dumbiá, escorregou na relva, tentou recuperar a bola Alex Apolinário, chegou tarde, mesmo assim acaba por ficar em Rosier. Rosier entregar para Vieto, aparece agora na direita, tenta o cruzamento para a área, é dele, à vontade João Vitor, mas há canto. Disse que a bola já havia ultrapassado a linha de fundo, da canto para a equipa do Sporting, que mastiga, mas por vezes parece que vai deitar fora uma oportunidade de gol. Dizia então recentemente em conferência de imprensa, Silas, queremos criar uma equipa que orgulhe os sportinguistas, mas com certeza que não será assim. O Sporting terá que dar muito mais, terá que mostrar muito mais. Hoje em dificuldades, em mais um jogo aqui na Taça de Portugal. O Sporting já estava à espera de dificuldades no terreno do Alverca, uma equipa do Campeonato de Portugal da Série D, que está a fazer um início de época extraordinário. Este gigante adormecido, que já andou na elite do futebol português, que bateu o pé muita vez aqui em sua casa aos grandes, ao Benfica, ao Porto, ao Sporting, entre outras equipas. E aí passaram Deco, Manis, Ricardo Carvalho, enfim. Exatamente. Lá vem a bola já chegando aqui em Borra, projeção da linha de divisória. Borra levanta a cabeça a procurar quem empregar. O Sporting para já lento na saída, muitas vezes previsível, não consegue acelerar o jogo. Passe de Vieta é para Borra, ele vai tentar chegar, não vai conseguir chegar. Borra limitou-se a proteger a saída da bola. Ronaldo, mesmo assim, fica lesionado, fora das quatro linhas, no lance com Borra. Porque os dois escorregaram, Borra escorregou e acabou por atingir ali a perna de Ronaldo, que diz ao árbitro já estar recuperado, vai reentrar nas quatro linhas, depois o guarda-redes João Vítor a colocar a bola no lugar da falta e a bater este pontapé livre para o Alver. José Nunes dizia então, Silas, vamos passar a jogar melhor do que fizemos nos dois primeiros jogos. Vamos fazer melhor e quando uma outra vez não correr tão bem, eu espero que os adeptos nos apoiem como têm feito. Para já os adeptos do Sporting estão a apoiar. A equipa é que não está a carburar. Sim, o Sporting está a tentar. Não há dúvida nenhuma que o Sporting tem jogado em permanência no meio-campo do Alverca, particularmente depois do gol. Mas falta mais qualquer coisa. Falta um bocadinho de talento e por isso Bruno Fernandes está obrigado a entrar e vai entrar seguramente se as coisas continuarem assim. Na segunda parte Bruno Fernandes está lá dentro. Francamente estou convencido que isso vai acontecer. E depois a questão do ataque. Luís Filipe e Rezé descaem muito para o lado direito. Nunca aparecem zonas de finalização. Luís Filipe, enfim, as coisas não têm frutificado muito com o brasileiro. É verdade que a defesa do Alverca tem estado impecável, os dois centrais muito bem, Ronaldo e André Duarte, praticamente não deixam passar nada. A bola chega praticamente morta ao guarda-redes João Vítor, que se tem limitado a recolher cruzamentos, umas Exato. Vezes de forma direta, como foi o caso, outras com a bola a bater ou amortecida por jogadores do Alverca e chega quase morta, por isso mesmo, às suas mãos. E enfim, se espremermos isto tudo, estamos com 43 minutos, oportunidades de gol, o Sporting, francamente, teve muito poucas, francamente, nem me recordo nenhuma, completamente óbvia e evidente em que a bola vai entrar. Há aqueles dois remates fora da área. Aquelas meias distâncias. Exatamente, o grande pontapé de Borja e outro de Vieto, com uma grande defesa de João Vítor. Antes, houve de facto, na área, aquele desvio do Luís Filipe e creio que foi o mais perto que o Sporting esteve na área de fazer golo. E isso é pouco, naturalmente. Estamos a um minuto de intervalo e, francamente, eu acho que Bruno Fernandes vai ter que saltar lá para dentro. Estamos praticamente a chegar ao intervalo agora livre a beneficiar a formação do Alverca a meio do meio campo do Sporting. É uma bola que vai ser canalizada lá para a área. Não, o Alverca opta por congelar. Jogar atrás. Passo vem para o lateral. Jorge Bernardo. Este sim a levantar em Chaveirinho para a área. Oh! Uau! Que pontapé da bicicleta do Eric! Este era o gol do ano. Era um gol espetacular! Puxas! Grande que defesa. Quase dava puscas! É! David Carvalho! Que momento de inspiração do Eric! Que defesa do Maximiano também! É, Eric Mendes com 6 golos esta temporada no Campeonato de Portugal, a provar que não é por acaso. Pontapé de bicicleta depois de uma jogada fantástica, livre ensaiado, grande defesa de Luís Maximiano a valer ao Sporting, porque senão estava lá dentro. Agora a atrapalhação na defesa do Sporting depois do canto marcado. Que pontapé de bicicleta. E esta bicicleta... A jogada é fantástica. E que defesa. É um livro... E que defesa também. É um livro absolutamente fantástico. Quando toda a gente pensava que a bola iria à primeira lá para cima, o Alverca acabou por traçar um lance muito bem ensaiado e estudado, lance de laboratório, que culminou no tal pontapé de bicicleta de Eric Mendes, este brasileiro que tem feito furor na Série D do Campeonato de Portugal. E aquela bicicleta do Eric Mendes não tinha rodinhas. Era uma bicicleta a sério. E quase que marcava um golaço, Eric Mendes. E atenção que o Alverca vai vencendo por uma bola a zero. O Sporting vai tendo bola, como já dissemos. Está a pressionar, joga no meio-campo adversário. Mas imagina, qual foi a melhor oportunidade do jogo a seguir ao gol do Alverca? Foi esta, do Eric Mendes para o Alverca. Sporting ainda a acreditar. Última volta no ponteiro. Estamos a chegar no intervalo. Chove muito. Cruzamento! Na direita, Jorge Bernardo. A conseguir o corte e a bola vai sobrando agora para o camisola 99, Alex Apolinário, e lá vai ele, Alex Apolinário, faz o passe, Eric Mendes recebeu na direita do ataque da equipa do Alverca, aproxima-se da Leonina, há um homem que escorrega e perdeu o Sporting a possibilidade de surpreender. Intervalo em Alverca, 1 para o Alverca, golo de Alex Apolinário, 0 para o Sporting. Com muita chuva, mas com muita emoção à mistura. David Carvalho, para 41. Jorge Silas, treinador do Sporting, demorou uns bons segundos a levantar-se, pensativo, do banco de suplentes. Vai agora em direção às cabines, passo apressado. O treinador da equipa do Sporting, que obviamente não está satisfeito com aquilo que se tem passado no terreno de jogo. E os adeptos do Alverca, esses, vão festejando festejaram como se o jogo tivesse terminado agora, mas não, é só tempo de intervalo e atenção, porque é o Sporting, o adversário do Alverca, não é um clube qualquer. Vamos ver qual vai ser a reação dos Leões. Para já, toda a gente pensativa, toda a gente que veste de verde e branco, diga-se, toda a gente do Sporting, toda a gente para as cabines, adeptos leoninos, ouviu-se, pelo menos durante alguns instantes na primeira parte, por parte das claques do Sporting, joguem à bola, que a camisola é para soar. Sim, senhor. Vamos então passar para os anúncios, para a análise, depois vamos sair também para o curto intervalo. Sporting vai perdendo em Alverca por uma bola a zero. Para já, David, Golias, David, como queiram chamar, uma coisa é certa, o Alverca vai mostrando os músculos e quase que fazia há pouco o segundo gol. Já não nos, a análise é tua. Sim, o Alverca confirma nesta primeira parte a grande época que está a fazer, não perdeu, já o disse, já eliminou duas equipas da Taça de Portugal. E o que é facto é que, francamente, achei a equipa mais organizada, mais tranquila, mais serena, mais harmoniosa do que o Sporting, apesar do domínio que o Sporting foi tendo durante a primeira parte. Mas foi um domínio também, de alguma forma, consentido pelo Alverca a partir do momento em que se apanhou na frente. Francamente, acho que o Sporting tem de fazer mais e melhor. Ficaram à vista as carências que a equipa tem quando o Bruno Fernandes não joga. Mesmo quando ele joga, elas existem. Imagine-se quando ele está no banco, como é o caso. Bruno Fernandes está a aquecer neste momento. Sim, portanto, francamente, eu estou à espera que Bruno Fernandes comece a segunda parte, porque o Sporting precisa desesperadamente do contributo do seu capitão. Certo, Alverca 1, Sporting 0, it's raining again. Tem sido uma noite difícil também nas questões do tempo aqui em Alverca, mas continua a bombar o jogo. É Taça de Portugal, para já está a acontecer Taça. Vamos esperar para a segunda parte. Ficou a informação, o craque Bruno Fernandes vai ter que ajudar o Sporting para este melhorar no segundo tempo. 1 para Alverca, Alex Apolinário, 0 para o Sporting. Adver 1, até já. Já vamos voltar até Alverca para acompanharmos a segunda parte desse Alverca 1, Sporting 0. Primeiro jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Para já, a formação do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol português, está a vencer com esse golo que acabámos de escutar. Foi marcado por Alex Apolinário. Já vamos voltar ao desporto, trazer outras notas. Declarações também de Bruno Lage. Hoje projetou o jogo diante do Cova da Piedade, marcado para amanhã. Também falou da renovação de Ferro. O jovem central do Benfica fica agora ligado com as Águias até 2024. Mas antes desses temas, vamos fazer aqui uma pequena pausa no desporto, numa altura em que são 9:39 no continente e na Madeira, menos uma hora nos Açores, para atualizarmos a restante informação em síntese, com a edição da jornalista Cristina Santos. Não há forma de parar o aumento de tensão na Catalunha. Na véspera da greve geral, nesta altura em Barcelona, decorrem duas manifestações, uma de extrema-direita e outra manifestação antifascista. O jornal La Vanguardia conta que já se lançam petardos numa altura em que os dois protestos voltam a aproximar-se. Os Mossos de Esquadra, a polícia, também já teve que avançar sobre o protesto de extrema-direita. Isto tudo depois de, na sede do governo catalão, em Barcelona, ter decorrido uma reunião convocada pelo presidente da Generalitat, Quintorra, e outros responsáveis catalães. O diário espanhol El País revela que as autoridades avaliaram a coordenação operacional de todos os órgãos da polícia em resposta às manifestações dos últimos dias e foi também desenhado o plano que vai colocar a polícia nas ruas de Barcelona amanhã, dia de greve geral. É preciso refundar o CDS, é o que defende Filipe Lobo Dávila. À entrada para o Conselho Nacional do CDS, Filipe Lobo Dávila quer ouvir os militantes, em causa a eventual candidatura à liderança do partido. Ele garante também que o facto de ser deputado não é fundamental para essa decisão. Dois dos principais líderes do CDS dos últimos 30 anos não eram deputados quando foram eleitos presidentes do CDS. É evidente que os próximos anos o debate político será muito feito no Parlamento, será muito exigente para o grupo parlamentar do CDS, com 5 deputados terão que dar conta de muitas das comissões e de muitas do trabalho parlamentar. É preciso recuperar o partido, as estruturas do partido e refundar o CDS para conseguir ter melhores resultados do que estes. com a saída anunciada de Assunção Cristas, também o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, admite ir a votos a pensar no futuro. O secretário-geral das Nações Unidas aplaude os esforços para travar a escalada de violência na região norte da Síria. No entanto, António Guterres defende que há um longo caminho pela frente para solucionar a crise. Os Estados Unidos e a Turquia chegaram hoje a um acordo para suspender a ofensiva turca no nordeste da Síria, 5 dias de cessar-fogo depois da ofensiva da Turquia ter provocado dezenas de mortos e milhares de deslocados. No entanto, este acordo entre Washington e Ankara é considerado vago pelo regime de Damasco. Palavras utilizadas por um conselheiro de Bashar al-Assad quanto aos curdos, o comandante de uma aliança de combatentes curdos e árabes que têm resistido à ofensiva da Turquia no norte da Síria. Ele garante à televisão curda que as forças estão prontas para respeitar o cessar-fogo, que é válido por 5 dias e que foi acertado por um acordo entre os Estados Unidos e a Turquia, com o vice-presidente norte-americano Mike Pence a explicar para que vai servir este calar de armas durante 5 dias. Em relação às forças defensivas sírias, estivemos em contacto e recebemos garantias que agradecem a oportunidade de um cessar-fogo para fazer uma retirada pacífica e ordeira daquelas áreas onde ainda têm importância. Estamos confiantes de que isso já está a acontecer. O cessar-fogo no nordeste da Síria é válido por 5 dias, com a administração norte-americana a prometer deixar cair as sanções económicas contra a Turquia. Vamos assim de notícias com a edição do jornalista Cristina Santos. Nós já vamos voltar à Taça de Portugal. Minuto Cidadão. Área dos cuidadores informais, disponível no E-Portugal. O seu portal de serviços públicos conta com uma nova funcionalidade. A área dos cuidadores reúne um conjunto de informações onde os cidadãos podem consultar os direitos e benefícios, medidas de apoio e serviços, bem como respostas a vários níveis, tendo em vista proporcionar aos cidadãos envolvidos um maior conhecimento da situação específica em que se encontram. Para além desta informação, a área de cuidadores procura também esclarecer os cidadãos relativamente a cuidados de saúde e de apoio social, serviços onde os mesmos podem ser prestados e abordagens temáticas em função das situações concretas. Da informação disponível constam a oferta formativa, vídeos, manuais, relatórios e aplicações móveis que contribuem para facilitar e ajudar tanto os cuidadores como as pessoas cuidadas. Está também disponível informação sobre benefícios, apoios e outras prestações no âmbito da segurança social e da saúde. Um conjunto de perguntas frequentes, contactos e linhas de apoio. É caso para dizer que os intestinos têm má fama. Coração? Indispensável. Cérebro? Uau, incrível. Agora os intestinos? Blurk! Só nos lembramos deles quando vamos à casa de banho. A nova exposição do Pavilhão do Conhecimento vai mostrar-nos em detalhe o mundo fascinante deste órgão, que é recordista em número de habitantes. 100 mil milhões de bactérias. Pum! A vida secreta dos intestinos. Para visitar até agosto de 2020, no Pavilhão do Conhecimento, Parque das Nações, Lisboa. Apoio Antena 1. Antena 1. Carregal do Sal, Nelas e Santa Combadão, 87.9. Estamos de volta ao desporto da sua Antena 1, naturalmente também simultâneo com a Antena Madeira, Antena Açores, RDP África e RDP Internacional e muitas e muitas estações e emissoras espalhadas pelo mundo onde se fala a português. Temos vindo a acompanhar o encontro da Taça de Portugal entre Alverca e Sporting, terceira eliminatória. Ao intervalo, Alverca vence por 1-0. É a equipa do Campeonato de Portugal que está a vencer. Golo de Alex Apolinário dá vantagem ao conjunto ribatejano. É o primeiro embate desta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Como disse, é o primeiro embate desta terceira eliminatória. Amanhã, a partir das 8h30, em Almada, jogam Cova da Piedade e Benfica. Bruno Lage, técnico dos Encarnados, já falou dos objetivos, não só para o jogo de amanhã, mas, claro, para toda a competição. É vencer o jogo e passar a eliminatória. É nesse sentido que nós temos que encarar todas as competições. Como lhe disse, mais importante do que isso é nós olharmos para esta reentrada de competição e de fazer uma reentrada a um nível muito alto, como nós fizemos no início da época, e depois para este ciclo disputar um jogo de cada vez, ter consciência do que é que o adversário, que dificuldades e que oportunidades o adversário pode oferecer para fazermos um bom jogo. Bruno Lage também falou de outro tema, renovação de ferro vai ficar ligada até 2024. É nós termos, e é uma boa notícia, porque o ferro tem feito um percurso fantástico, que eu conheço muito bem o ferro, como o Ruben. Eu era treinador de juvenis e assisti a alguns jogos dos iniciados, porque o meu irmão é treinador dos iniciados e já havia aquela dupla a jogar. Nunca pensei que eles pudessem os dois simultaneamente jogar na equipa A e muito menos serei o seu treinador. É como disse, são excelentes notícias e agora é o passo seguinte e a renovação, tudo indica, para que isso seja uma realidade. De o Benfica ter a capacidade de convencer os jogadores que têm um projeto e têm uma situação financeira que não lhes deixa pensar duas vezes quando recebem outro tipo de proposta. Ferro renovou, Jota e Grimal também a poderão renovar em breve, ficou a porta aberta a essas renovações, em véspera de um jogo diante do Cova da Piedade, orientado por Jorge Casquilha, deu favoritismo ao Benfica, mas quer surpreender. É um jogo de taça e um jogo de taça pode dar para qualquer dos lados, agora também... temos de ser realistas, o Benfica é o campeão nacional, é superior ao Cova da Piedade. Agora, nós acreditamos que podemos ganhar. Aqui é o importante é nós acreditarmos no nosso trabalho e acreditar que podemos ganhar o jogo. Agora sabemos que o favoritismo está no Benfica. Jorge Casquilha, Bruno Lage, na antevisão ao jogo de amanhã. Recordo que o Porto só entra em ação no sábado, vai defrontar a equipa do Coimbrões no Pedroso, em Vila Nova de Gaia. Desporto, Antena 1. Vamos voltar até Alverca, onde Alverca e Sporting vão jogar daqui a nada a segunda parte de um jogo que tem um resultado que poderá surpreender muitos, talvez não surpreenda todos, sobretudo aqueles que foram vendo aquilo que aconteceu no primeiro tempo. Alverca vence por 1-0 a equipa do Sporting, gol marcado por Alex Apolinário, e até poderia ter havido outro golo que seria candidato, como o próprio Nuno Matos disse, a prémio Puskas, um grande pontapé de bicicleta que Maximiano acabou por travar em cima da linha de gol. Vamos então para essa segunda parte, a reportagem do David Carvalho, os cuidados técnicos do Gonçalo Lopes, os comentários são de José Nunes, o relato do Nuno Matos. Cá estamos então, junto aqui à bancada onde estão os adeptos do Alverca. O David Carvalho encontra-se no relvado, não está, as condições atmosféricas não estão famosas para o trabalho, mas obviamente que ele continua a dar o melhor. Vejo ali a Juventude Leonina e as outras organizadas do Sporting, que para já estão muito desanimadas e frustradas, as claques, com este resultado. Muito satisfeitos estão os adeptos do Alverca com este resultado. Boa noite, como é que te chamas? Já vou aí, David. Manuel, que está aqui, é adepto do Alverca, como é que estás a ver o jogo? Epá, está a ser um jogo complicado, mas estou muito, muito orgulhoso pela equipa do Alverca por estar a ganhar um jogo com uma equipa da Primeira Liga. Há muito tempo não víamos isto. O que é que estás a... relativamente ao Alverca, o que é que destacas para já da primeira parte do teu clube? O Alverca teve a maior parte do tempo fechado lá atrás, mas assim para o contra-ataque está bom. Temos um bom ponta de lança, temos quase uma equipa de Segunda Liga. O nosso objetivo é subir para a Segunda Liga. Vamos ver se este ano conseguimos. E agora, há pouco estás aqui com os teus amigos. Como é que te chamas? Diogo Peixoto. Diogo, como é que está a ser? Bom, não é? Para o Alverca. Podia ser melhor, mas também está a ser muito bom. Podia ser melhor. Não faz para menos, este adepto é bastante exigente. A dizer que podia ainda ser melhor. Porquê é que podia ser melhor? Se ali o ponta de lança, o Eric, tem marcado aquele gol de bicicleta, não é? Era excelente. Pode atacar mais, mas temos que defender também, isso é que importa, agora defender e segurar o resultado o mais possível. Há aqui um dado estatístico, vocês estavam a chamar a atenção, um dado estatístico interessante, é que das vezes que o Alverca, e é um dado curioso, das vezes que o Alverca defrontou o Sporting ao dia 17, venceu sempre. E eu já estive a confirmar, vocês vão me desculpar, mas eu tinha que confirmar essa informação. 17 de Abril de 99, Alverca 3, Sporting 2. 17 de Outubro de 99, Sporting, Alverca 2, Sporting 1. 17 de Fevereiro de 2001, Alverca 3, Sporting 1. É isso. Há essa fé no dia 17. Tem que ser, tem que ser. É para continuar e sempre que o Sporting vier aqui agora é para ganhar. Muito bem, vamos ver, vamos pular pela segunda parte, para já já percebemos que o estado de espírito dos adeptos do Alverca é bom e estão confiantes numa equipa que tem feito um trabalho muito positivo no Campeonato de Portugal nesta Série D também. É verdade, é verdade. Quem é que destacas no Alverca, em termos individuais? Ah, tem que ser o Eric Mendes, está a marcar muito gol, está a ser o homem gol e é o Eric Mendes. Sim senhor, obrigado então também aqui pela vossa participação. Há esse dado curioso ao João Gomes Dias e David Carvalho que está a sair no relvado. Um grupo de jovens veio aqui junto ao posto de reportagem da Antena 1, enfim, trocámos aqui umas palavras, dizem que são ouvintes da Antena 1, que bom gosto, e depois trouxeram-me esta estatística. Eu obviamente tive que confirmar, o dia 17 para o Alverca é um dia em cheio, portanto, sempre que o Alverca chegou ao dia 17, conseguiu vencer o Sporting. Bem, mas ainda há a segunda parte, Sporting vai fazer essa alteração, vai entrar o Bruno Fernandes e está tudo em aberto ainda. David, peço desculpa há pouco interrompido. Sim, mas era justamente para sublinhar esse facto da entrada de Bruno Fernandes. Ele já está preparado para entrar na partida, está só ali abrigado da chuva, já tem o equipamento completamente regular para entrar na partida e já reentrou para o relvado a equipa do Alverca. Creio que não há qualquer alteração em relação àquilo que foi o 11 da primeira parte. Só falta mesmo chegar a equipa do Sporting e percebermos quem é que vai sair para entrar Bruno Fernandes. Sim, senhora. Em primeiro lugar, e antes de passar aos anúncios, gostava mais uma vez de agradecer o som que o Gonçalo Lopes nos está a oferecer, porque isto, quando se tem bom som, quando se tem uma boa escuta, quando tudo está a funcionar, fica tudo mais fácil. E você percebe como os técnicos são importantes no nosso trabalho, porque quando não há uma escuta boa, quando há um microfone que não está em boas condições, quando há um cabo que não funciona, a coisa fica feia e tremida também para a nossa parte. E como isto é um trabalho de equipa, como você percebe, quando está tudo a funcionar bem, isto fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. José Nunes, falaste na primeira parte de um Sporting lento, previsível. José Nunes sempre a fazer os mesmos movimentos, sempre com aqueles cruzamentos que, com a bola a acabar nas mãos do guarda-redes da equipa do Alverca, no João Vítor. É um Sporting que terá que ser diferente, é como tu tinhas referido. Sim, vamos ver, não é por falta de empenho que o Sporting está a perder, porque a equipa tem lutado, tem corrido, tem tentado pressionar alto no sentido de ganhar a bola rapidamente, mas o problema é que não há um rasgo de talento nos últimos 20 metros que permitam situações de golo para a equipa poder marcar. Muitos problemas na finalização no último passe. E depois, esta questão de jogares com um meio campo muito igual, jogadores muito iguais, Dumbiá, Miguel Luís, Eduardo. Acho que é o Eduardo que vai sair, posso estar errado, mas falta apenas a confirmação, é número 8 Eduardo. Quem sai? Certo. Para entrar na equipa do Sporting, o Bruno Fernandes. Não, o número 8, Eduardo. Número 8, Bruno Fernandes. Sim, neste caso é o número 8 que entra e sai Eduardo. Exato. Estava a dizer que, evidentemente, num jogo destes, o Sporting precisa de flanquear, precisa de abrir os corredores. Isso também não tem acontecido. Cruzamentos sempre de frente para trás com os centrais a jogarem de frente para a bola. Rezé tem caído para o lado direito, tal como Rosier tem tentado fazer o corredor. Do outro lado, Borja já teve um remate perigoso, é um facto. Mas, quer dizer, Miguel Luís e Eduardo ali sobre não é sobre as alas, mas é jogar ali na meia esquerda e meia direita. Quer dizer, a equipa fica muito com o jogo muito afunilado, como tu disseste, e várias vezes ao longo da primeira parte, e foi rigorosamente assim, a trocar a bola, a lateralizar, mas progressão, de facto, muitas dificuldades. E depois, a questão do ponta-de-lança, que é complicada. Evidentemente, Luís Filipe faz o que pode, também tem que ter jogo útil lá, mas agora com Bruno Fernandes, evidentemente, as coisas terão tendência para melhorarem, só podem, não é? Aliás, Bruno Fernandes muitas vezes disfarça realmente as carências que a equipa do Sporting continua a apresentar, e parece-me que esta primeira parte não fugiu à regra, porque do ponto de vista da efetividade do jogo do Sporting, somando todo este domínio em oportunidades, o resultado é quase confrangedor. Vamos ver o que é que vai acontecer agora com Bruno Fernandes. Este sim, um médio que faz a diferença em relação a todos estes que jogam quase em mimetismo, muito parecidos, muito semelhantes, Dumbiá, Miguel Luís, Eduardo, etc. O Sporting precisa de rasgo e precisa também de flanquear. Enfim, há extremos que estão no banco. Vamos ver qual é a ideia de Silas a partir de agora. Sim, senhora, fica a análise do José Nunes. Esta é a primeira parte, porque o segundo tempo já a rolar, e os adeptos do Sporting para já mais calados do que no início do jogo, não é, David? Aqui nas claques, os adeptos do Sporting pedem que a equipa jogue a bola. Olha aí o remate! Quase o empate para o Sporting, David Carvalho. Novamente o Luciano Vieto a bater, a bola a passar perto da baliza do João Vitor. Que perigo! Remate em arco, bola não muito longe do posto esquerdo da baliza de João Vitor. O sinal de que o Sporting quer mudar as coisas já nestes primeiros minutos da segunda parte. Primeiros dois minutos da segunda parte aqui no estádio, no Complexo Esportivo de Alvarca do Ribatejo, emissão mundial da sua Antena 1. É a Taça de Portugal, é a terceira eliminatória, quando o Sporting vai perdendo então para uma bola a zero. O gol do Alverca foi marcado pelo Alex Apolinário, e até não foi marcado pelo goleador da equipa, o Eric Mendes, que podia ter marcado sim num excelente lance, num pontapé de bicicleta em cima do intervalo. Olha, há três homens do Sporting em exercícios de aquecimento: Acunha, Bolasi e também Gonzalo Plata. Lá vem o capitão da equipa leonina. Está o Miguel Luís ali com a braçadeira de capitão no braço. Miguel Luís, capitão do Sporting neste jogo da taça. Aí a bola a sair, o lançamento para a equipa do Alverca. Percebe-se que o Alverca agora na segunda parte irá em todas as paragens de jogo e irá fazer disso um trunfo, um ponto a seu favor. Lança em pão André Bias, era lá para a frente para o Eric. O atraso para o guarda-redes Luís Maximiano. Lá vem o Sporting saindo já para o intermédio do central, Piago Ilori. Ilori a abrir na esquerda lá para o colombiano Borja. Vamos ainda para Ilori. Bola vem para o pé direito de Luís Neto, abre na direita, outra vez para Rossier, tenta tirar do caminho ali o número 11, Flávio Castro, este a roubar, quase que a bola sobrava ali em zona subida para o Alex Apolinário, foi ter 5 com o Tiago Ilori, abriu na esquerda para Borja, faz o passe já à procura do jogador que entrou nesta segunda parte. Atenção à chegada agora de Bruno Fernandes neste segundo tempo, para dar obviamente qualidade à equipa leonina no passe, na magia, nas suas assistências, também com os seus remates venenosos, um jogador que marca golos, que remata bem. Tudo isso pode vir na segunda parte para Bruno Fernandes, o melhor marcador do Sporting na temporada passada nesta competição na Taça de Portugal, com 6 golos. A bola a rolar, você ligará a ter um, lá está o Dumiá, a empregar na direção do Borja, este para o Ilori, vem a bola para o Neto, outra vez para o Dumiá. Sporting a tocar a bola atrás, foi lá a pressão da Apolinário, a bola chegou sem problemas a Luís Maximiano para Ilori, vai saindo o Tiago Ilori, Bis que vai movimentar, já deu para o Vieto, pino do passado do caminho, tira outro, a bola para Bruno Fernandes, croca com qualidade a bola nos pés do argentino Vieto, abriu na direita, é já para a chegada o André Rosier, vai à linha de fundo para tirar o cruzamento, saiu ao caminho André Dias, a bola passou pela linha final, ponta para o campo para o Sporting. Não, há falta de André Dias sobre José, porque tocou no jogador espanhol. Um carrinho, a perna esticada, impediu a passagem de Rezé. Estava já perto da linha de fundo, podia ter feito o cruzamento. Dá livre para o Sporting, vai bater Bruno Fernandes, lado direito da forma como ataca o Sporting, bola para aí a 2, 3 metros da linha de fundo, já perto também da face lateral da grande área do Alverca. Barreira de dois homens para este livre, que é quase encostado à linha de fundo. É um livre perigoso, é o Bruno que vai bater ali perto da linha de fundo. A barreira composta por dois homens, como disse o David Carvalho. Olha o perigo, a Bruno a meter na área. A defesa do Alverca a conseguir tirar nas alturas. Aliás, tem sido quase sempre assim. Os homens do Alverca a conseguirem subir e a conseguirem tirar a bola. Ela regressa já para Rosier. A movimento ao Sporting tenta agora dar a mais velocidade aos seus lances de ataque e não ser tão previsível e não ser tão lento como foi na primeira parte. Aliás, o Sporting não criou grandes problemas ao guarda-redes João Vítor no primeiro tempo. Uma situação ou outra mais complicada, verdade, mas esperava-se mais a deste Sporting aqui em Alverca. É a equipa da casa que vai vencendo por uma bola a zero. Pontapé de canto para a formação leonina, para a equipa de Silas. Terceiro jogo à frente do Sporting depois de duas vitórias com arte para o campeonato e diante do Laxlings que da Áustria para a Liga Europa. Canto marcado para o Sporting, bola na área. Há um primeiro desvio, a bola ainda a sobrar ali para a sapatada do guarda-redes do Alverca. Sporting procura pressionar para o meio do Luciano Vieto, é lento mesmo assim, recupera a segunda. Vão sempre com mais cheia da bola os homens do Alverca, sempre com mais fibra, com mais raça à bola do que propriamente os homens do Sporting. Variou Rosier, recupera Bruno Fernandes, avança com a bola colada na ponta da bota direita, faz um dos passos mágicos lá para o coração da área. Está lá sempre o André Duarte a fazer o corte. O Sporting ganha as segundas bolas agora ali por intermédio. Miguel Luís fica a pedir falta, o árbitro manda jogar, Alverca vem para o ataque, Eric levou, olha o brasileiro, Eric, não há nada, manda jogar o árbitro, para de resposta, jogo vivo, boa intensidade para estes minutos da segunda parte, e agora sim, apita o árbitro, que há falta sobre o Dumbiá. Não sei se o árbitro apitou a falta antes que assistiu sobre Bruno Fernandes. Houve ali dois lances consecutivos em que ficaram por terra dois homens do Sporting, mas penso que o árbitro da partida terá apitado sobre Dumbiá, falta sobre Dumbiá, e portanto livre para a equipa do Sporting, ainda longe da grande área do Alverca. Pode pingar bola para esta zona defensiva do Alverca. Está lá Bruno Fernandes também, Borja. Atenção ao livre que vai ser batido, a bola vai ser canalizada ali para a entrada da área. O Alverca consegue recuperar, tenta ser em contra-ataque, se a bola passa ficava sozinha Alex Apolinário. A antecipação, um grande corte de Rosier, sai o Alverca, é carregado Flávio Castro. Foi fica neto. A pedir-se cartão, o árbitro diz que não. Foi neto, e Luís Godinho deixa o cartão no bolso, prefere não mostrar cartão ao central da equipa do Sporting. É certo que travou o jogador da equipa do Alverca, esticando a perna, impedindo a passagem. Exato. Não há duas opiniões, é cartão. Alheou-se da bola, o Luís Neto rasteirou. Exatamente. E o jogador do Alverca tinha espaço à frente para galgar e para poder criar muito perigo, Zé Nunes. Com certeza. Não se percebe esta não decisão de Godinho. Amarelo que fica para mostrar aqui no Complexo Desportivo de Alverca ao homem do Sporting. Mas Luís Godinho entendeu nada a assinalar. Não há nada a mostrar neste caso. Mais uma falta. Sporting agora a virar-se para as entradas sobre os adversários, anulando logo aí, longe da área. Mais uma, David, livre para o Alverca. Agora tudo mais ríspido nesta fase da partida. Mais uma falta sobre um homem do Alverca. Dá livre, meio do meio campo defensivo da equipa do Sporting. A falta foi sobre Eric Mendes, o ponta de lança da formação do Alverca. Vai bater este livre lateral Jorge Bernardo. 7 minutos, Alverca 1, Sporting 0, terceira eliminatória da Passa de Portugal. É quem marca, desculpa? Jorge Bernardo. Jorge bateu, a bola na área, cabeceamento, Eric, agarrou Maximiano. Bola a saltitar ali para a frente do guarda-redes do Sporting, que já lançou pelo menos a tentativa de ataque da equipa leonina, mas atenção ao Alverca. Henrique ganhou, a bola em zona subida, está na área, faz chapéu! Que perigo, canto! Esta saída de bola não lembra a ninguém. Muito mal o Sporting a perder a bola e Eric Mendes quase a bater o guarda-redes Luís Maximiano. Os adeptos do Sporting estão com os nervos em franja. Chapéus há muitos destes poucos. Henrique já tinha feito um pontapé de bicicleta para uma enorme defesa de Maximiano em cima do intervalo, fez agora um chapéu depois de uma saída em falso da sua equipa. Alverca novamente a criar problemas, quase a chegar ao segundo. Canto marcar para o Alverca, Sporting a tirar ali o remate, gol! É do 99, é do Apolinário, é do Alverca. Lopes é que vai pagar! Canto marcado na direita, Sporting a meter água, água, água, água, água, água. O Dico rebentou, o Apolinário dele foi na barra, a pé chegar à bola e bateu para o gol. Apolinário Biza, Alverca marca a loucura no complexo esportivo dos Ribatejano. No aproveitar é que está o ganho. Marca a formação do Alverca e eu só vou pedir aqui ajuda. Eu penso que foi do Apolinário ou foi do Luan? Eu penso que foi o Luan, 88, o Apolinário é 99, mas penso que foi o Luan. Naquela confusão, seja então assim, seja o Luan a pirar para o golo, fica a ratificação, uma coisa é certa. Que ingenuidade, que infantilidade, que falta de confiança por parte da equipa do Sporting, que espaço vai ser concedido ao adversário, que viu a bola a saltitar, pois que seja, e Luan, está lesionado. A atirar para o golo e a fazer o 2-0, diz-me Luan está lesionado, problemas na coxa, ele apontou para a coxa e pede já, creio que substituição na equipa do Alverca, isto depois de ter marcado o segundo golo da formação do Alverca, com a bola a cair à frente de Luan. E o jogador do Alverca, ali naquela zona central da grande área, a não perdoar, a atirar lá para dentro, a defender muito mal. Dois momentos péssimos, o que antecedeu o golo do Alverca, que deu no tal canto que depois deu em golo. O segundo para a formação ribatejana, de facto uma saída de bola que saiu muito cara ao Sporting, o canto a dar esse segundo golo, coloca, amplia a vantagem para o Alverca, que vai ter, creio, de substituir o Luan, está lesionado, está a ser assistido no relvado. Muitos protestos por parte dos adeptos do Sporting que estão aqui na zona das claques, e há substituição na equipa do Sporting, entra a Cunha para a saída de Rezé Rodrigues, também Bolasí vai entrar, vamos ver quem é que vai sair na formação leonina. O Sporting que para já faz a terceira substituição, já entrou Bruno Fernandes no reatamento da partida para a saída de Eduardo Bolasí, fica ali à espera que seja efetuada esta substituição na equipa do Sporting e vai Borja, sair Borja. Em relação ao golo, de facto, quer dizer, disseste tudo, não se podem cometer tantos erros num tão curto espaço de tempo. Claro. Pontapé de canto, quer dizer, o golo é quase apanhado, não é? Quer dizer, Luís Filipe faz-se a bola ao primeiro poste, Maximiano fica a meio do caminho porque o Luís Filipe se antecipa e corta, mas corta para a frente, para a marca de penalti, onde Apolinário, a ter a sua noite de glória, acaba por fazer o segundo gol para uma baliza onde já não estava Maximiano, que ficou a meio da viagem. Confirma, desculpa, Alex Apolinário? Luan. Luan, peço desculpa, Luan. Não, eu fui atrás. Fui atrás de ti. Okay, okay. Mas sai lesionado, sai com as mãos na cabeça aqui de maca. Não está bem. O jogador marcou o segundo golo da equipa do Alverca, enquanto que Borja vai a caminhar para o banco de suplentes e há uma substituição aqui no Alverca. Penso que o Sporting, a partir daqui, evidentemente, está numa situação limite, tem 30 minutos para marcar pelo menos dois golos e forçar o prolongamento. Extremos precisam-se, Acunha, Bolasí, eles têm que saltar lá para dentro. De facto, o Sporting com esta estratégia, este losango, sem que os laterais, de facto, acabem por suprir a falta de extremos, não tem jogo útil na área. Quer dizer, para além das dificuldades que o Luís Filipe já tem por não ser, enfim, por não ser o último talento da natureza, há a questão de haver pouco jogo útil na área. Quer dizer, o Sporting tem que jogar realmente, na minha opinião, de forma diferente. Quanto ao Alverca, está a fazer um jogo extraordinário, ameaçou outra vez o segundo golo e chegou mesmo lá, com a prestimosa colaboração da péssima organização defensiva do Sporting naquele pontapé. Sem dúvida. Uma assistência de Luís Filipe para gol do Luan. assim mesmo, assistência ao Luís Felipe num corte sem pés nem cabeça e o Luan aproveitou para fazer o 2-0. Então agora você que acompanha a emissão mundial da Antena 1, o Alverca está a vencer o Sporting por 2-0. Um foi do Apolinário, outro foi do Luan, e agora o Sporting a ter um cruzamento para a direita, a chegada do Luís Felipe a bater ao lado da baliza do João Vítor, David Carvalho. A aparecer o Luís Felipe na projeção do primeiro poste, a tentar de primeira chegar ao cruzamento do Bolasi na direita do ataque do Sporting, mas a bola a seguir para fora e dá pontapé de baliza para João Vítor. Aqui nas bancadas já se ouviram pedidos de demissão de Frederico Varandas, o presidente do Sporting, por parte dos adeptos que estão na zona das claques. Nesta altura, então, aproveito para recordar tempo e marcador. Parece minutos e meio, a caminho do minuto 14. E o marcador assinala 2 para o Alverca, 0 para o Sporting. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. Só para dizer que entrou Ibrahima só na equipa do Alverca, saiu o autor do golo, do segundo golo da equipa ribatejana, Luan Silva, para entrar o guineense, que também é médio defensivo. Entra o guineense, o Luan, que marcou o golo, saiu lesionado na equipa do Vasco Matos. Agora você com certeza que vai continuar a acompanhar esta emissão mundial da sua Antena 1 com grande expectativa. Será que o campeão em título da Taça de Portugal vai cair logo na sua primeira eliminatória, na terceira neste caso da Taça, mas na primeira onde entram os grandes, aqui em Alverca com a equipa do Campeonato de Portugal? A coisa está feia, mas o melhor mesmo é esperarmos. Uma coisa é certa, verdadeiros guerreiros do lado do Alverca e também com muita inteligência. Lá vai a bola para a formação do Alverca, a Dumiá entra com tudo e todos nós sabemos que quando há apoio, quando os adeptos apoiam, isso faz bem à saúde de uma equipa. Quando os adeptos não apoiam e começam, obviamente, a criticar, isso faz mal à saúde de uma equipa. E é isso que vai acontecendo também nesta altura aqui em Alverca. Adeptos do Sporting muito frustrados e não é para menos com este resultado. Lá vai então um livre para o André. O André Dias, o lateral esquerdo do Alverca, bateu a bola. Lá para o André Duarte, que faz o passe em profundidade para Flávio Castro. Estava ali colado à linha final, deixou escapar a bola. Pontapé de baliza para Luís Maximiano. É o Luís Maximiano a colocar a bola na pequena área, vai movimentar os homens do Sporting agora numa corrida contra o tempo. Obviamente que agora o cronómetro é inimigo do Alverca, é inimigo do Sporting. Vem a bola para Bruno Fernandes, a Bruno Fernandes deixa a bola para Luís Neto a entregar na direita para Rosier. Parece que a bola queima agora nos pés dos homens do Sporting. Lá está Rosier a atrasar outra vez para Tiago Ilori, para trás e para os lados. O Sporting tem sido lento e previsível, mostrou atitude na primeira parte, vontade de chegar à baliza, mas falta uma ideia de jogo, falta um rasgo, falta qualidade na equipa leonina. O José Nunes já teve a oportunidade de falar disso tudo. Vem agora o cruzamento para ser tirado, largo, larguíssimo, o cruzamento mesmo assim ali para um primeiro cabeceamento, a bola vem para o Bruno, tenta encontrar espaço para o remate, acaba por cair. É um livre muito perigoso a favorecer o Sporting de David Carvalho. Falta sobre o Bruno na entrada da área, ali mesmo em cima da linha da meia lua, um toque nas pernas do capitão do Sporting. Neste caso hoje não é ele que tem a bracedeira, é Miguel Luís, mas é ele que tem esse estatuto no plantel leonino. Vai sair dali um livre perigosíssimo, eu diria, um penalti talvez para Bruno Fernandes bater. É ele que já lá está, está lá também a Cunha, mas bola em cima da linha da meia-lua e quase em posição frontal, ligeiramente descaída para o lado direito, da forma como ataca o Sporting, mas vai dar água pela barba. João Vítor, guarda-redes do Alverca, que orienta uma densa barreira de 6, 7 homens, eu diria. Não sei se vocês aí no estúdio podem ajudar relativamente a este lance. Numa primeira instância parece-me que sofre o toque, no segundo já não tenho tanta certeza, enfim, mas na primeira, como disse, parece que há um toque por trás no Bruno Fernandes. Bruno Fernandes e Marcos Acunha, o português, o internacional português e o internacional argentino, estão perto da bola, dois pesos pesados que vieram do banco para a segunda parte. Olha o perigo, atenção a este livre para a equipa do Sporting. A bola vai ser batida ou pelo argentino ou então para Bruno Fernandes. A barreira compacta por parte dos homens do Alverca, o árbitro Luís Godinho vai apitar, o cronómetro vai mostrando o minuto, o 17 no jogo. Bruno Fernandes vai arrancar, bateu na trave. As estrelas brilharam para o João Vítor. Bruno Fernandes a bater colocado quase lá no canto onde a coruja dorme. Quase que a bola salpicava para a rede do Alverca. Valeu a trave e a bola saiu passa o perigo do Angelo, mantém-se para os ribeirinhos da vida. No vértice esquerdo da baliza de João Victor, que ainda deve estar a agradecer, é ele que vai bater este pontapé de baliza e a baliza ainda está a abanar. Lá está a bola então a pertencer ao guarda-redes João Vítor, grande susto depois do livre de Bruno Fernandes, o tempo vai passando, lá vem a bola batida pelo guarda-redes da formação do Alverca, o Alverca fica avisado, agora com Bruno Fernandes tem que ter muito cuidado com este tipo de faltas, a bola a ser protegida por André Dias, ali na sua zona defensiva, consegue movimentar, ao empurrão Eric Mendes, caiu Luís Godinho apita, diz que há falta e agora ali Luís Neto vê mesmo o cartão amarelo depois de uma entrada por trás sobre Eric Mendes e há ali uma grande confusão, troca de empurrões, vai lá o árbitro Luís Godinho tentar impor ali a autoridade, mas cartão amarelo para o central da equipa do Sport. Sim senhor, agora os jogadores de um lado e de outro ali nervosíssimos, lá está a bola para ser movimentada por parte da equipa do Alverca depois daquela falta e daquela entrada mais durinha. Vai então o jogo prosseguir. Estamos a chegar ao minuto 20. 25 minutos para o final da partida. Para os 90 regulamentares, pelo menos. Livre que vai ser batido por intermédio de um senhor jogador. André Duarte, o central. Enorme partida na primeira parte. Movimenta para Eric. É outra vez travado em falta pelo Neto. Livre para o Alverca em perda da área. Mas ligeiramente descaído para a esquerda. Não é em posição frontal. Porque se fosse era um livre muito perigoso. E Eric Mendes a dar muito trabalho, a tirar duas faltas, a progredir no flanco esquerdo, a equipa do Alverca, como se de rugby se tratasse, a progredir no terreno, ganhando metros, chegando bem perto da grande área do Sporting, e a bola vai ser colocada ali na projeção do vértice direito da grande área leonina, da forma como defende a equipa de Jorge Silas. Vai sair pontapé livre lá para o interior da grande área. Jorge Bernardo, camisola para ele. Ele vai então tentar bater com perigo para a área do Luís Maximiano. Vamos ver se vai bater a baliza. Jorge Bernardo. Vai defender o Maximiano e a recarga. Foi a malha neutral. Outra vez a defesa do Sporting a chegar tarde. Depois do livre marcado por Jorge Bernardo para uma defesa perturbada de Luís Maximiano. Mas que aflição ali naquela baliza do Sporting. Que aflição ali naquela grande área. O livre batido de pé direito. Bola a sobrevoar a grande área do Sporting. A cair à frente de Luís Maximiano que ainda conseguiu defender. E depois ainda há uma recarga. Mas mais uma vez grande situação de aperto para a formação leonina. Vamos voltar aos Danunes daqui a pouco. Para já, lançamento para a formação do Alverca. Aos Danunes, não corrigir as nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. E o Sporting não está a conseguir corrigir alguns dos erros que tem mostrado neste jogo. Sim, isso é completamente evidente. O Sporting agora está, obviamente, numa situação limite, uma situação de stress, em que sabe que tem de marcar dois golos em 22 minutos, pelo menos para forçar o prolongamento, e não sofrer mais nenhum. E o Alverca agora esteve até a ameaçar a poder ampliar a vantagem, que seria já uma coisa dentro do escândalo total, não é? Mas, enfim, o Bruno Fernandes há pouco acertou na barra, um livre marcado de forma superior, de facto é um jogador absolutamente notável. Mas o Sporting não pode ser só Bruno Fernandes. E eu penso que esse é um dos principais problemas do Sporting. Não se pode estar à espera que um jogador sozinho resolva tudo e mais alguma coisa. E isto não é um assunto de hoje, é uma coisa que se arrasta, claro, desde a época passada. A própria equipa, quando ele está em campo, joga em função dele. E é evidente que ele não pode trazer a equipa ao colo em todas as circunstâncias, mais a mais numa altura em que a equipa está a perder por 2-0, mas de facto era ele, sempre ele e só ele, quem poderia ter feito o 2-1 há pouco naquele livre muito bem apontado à barra. Aí vem a bola para Rafa Castanheira, a bola depois acaba por bater no homem do Sporting, lançamento para o Alverca, na direita, da forma como avançam os homens de Vasco Matos, a equipa que está a disputar o Campeonato de Portugal, e como o David Carvalho já disse, sem derrotas, não é David, para o Alverca, é uma equipa que tem conseguido o pleno. Até o momento, vem a bola, lá vem a bola para a formação do Alverca, e Flávio Castro ali a sair, mas há homem do Sporting que acaba por ser tocado, é Bruno Fernandes, David. É Bruno Fernandes quem está por terra a cair depois daquele lance com o jogador da equipa do Alverca, que vê assim cartão amarelo, cartão amarelo para Alex Apolinário depois daquele toque mais ríspido em Bruno Fernandes. livre já marcado para a equipa do Sporting. O Sporting a tentar, obviamente, crescer, a tentar chegar com perigo à área contrária. Lá está o Marcos da Cunha, entrou na segunda parte, a dar na direção do Bruno Fernandes, a dar na direção do companheiro de equipa, parece para o Luciano Vieto. Era o Luciano Vieto, ele mesmo. No entanto, adianta a bola, entrega para Ronaldo, não consegue despejar. A tensão começa a chover novamente e muito aqui em Alverca do Ribatejo. Neste jogo da Taça de Portugal, terceira eliminatória, o Sporting vai perdendo por 2-0. Golos na primeira parte, Alex Apolinário neste segundo tempo, marcado por Luan, que já não está em campo, entretanto lesionado. Acabou por sair, centro da bola, bolas, cruzamentos pelo ar para a defesa do Alverca, tem sido pera doce. Sai o Alverca, 3 unidades, uma quarta, vai tentar ali disparar. Bem pensado, mal executado para Eric Mendes, que viu o Maximiano adiantado e quis colocar-lhe a bola por cima de muito longe. Ainda estava a meio do meio campo defensivo da equipa do Sporting, mas tentou a surpreender o guarda-redes dos Leões com um pontapé que saiu muito torto ao lado da baliza do Sporting, mas fica esse registro. É claro que Eric Mendes acabou por pedir desculpa a toda a equipa porque entregou a bola ao adversário. A bola vem para a formação leonina, que vai agora trocando mais uma vez a bola lá do lado esquerdo. Há um cruzamento que vai ser tirado junto à linha final, cruzamento tirado e deixou escapar a bola, provavelmente a bola escorregadia. Ele tentou ali segurar João Vítor, mas deixou escapar para lá da linha final. Olha o canto para a equipa do Sporting. E até Nuno já tinha saído porque Ronaldo acabou por tocar na bola, conseguindo impedir o cruzamento de Acuña. Depois daquela combinação ofensiva com Bruno Fernandes, ganha canto o Sporting. Acuña já bateu. Canto marcado, Acuña na área, cabeceamento! A bola passou a arrasar a trave da baliza de João Vítor. Cheirou a golo. Quase o Sporting de bola parada agora, a tentar tirar partido. A subir Tiago Ilori de cabeça, a atirar por cima do travessão da baliza de João Vítor, que agora vai calmamente colocar a bola ali na linha da pequena área, se bem que tinha ali um companheiro de equipa no relvado. Já está recuperado o Andrezinho, segue o jogo. João Nunes, vamos a avançar aí para o minuto 25. E a coisa está feia para o Sporting. O Alverca está cheio de moral. Isso é absolutamente claro, evidente, indiscutível. O Sporting está a tentar tudo para fazer um golo. Evidentemente, se fizer um golo, reentra no jogo e vai tirar partido anímico desse golo que já poderia ter surgido naquele livro de Bruno Fernandes. Mas isso não significa que a equipa tenha melhorado o seu rendimento, porque não melhorou. Mesmo com Bruno Fernandes em campo, digamos que o jogo coletivo do Sporting não se alterou drasticamente, nem pouco mais ou menos. E ainda por cima sofreu o 2-0, não é? Ainda por cima sofreu o 2-0 e com muitas responsabilidades em termos de organização defensiva. O Sporting continua a tentar e o Alverca continua a defender ali com os dois centrais que estão de facto a fazer um grande jogo, Ronaldo Rodrigues e André Duarte, praticamente cadeirinha, a tirarem as bolas todas que lhes chegam pelo ar ou pelo chão ali às imediações da pequena área. De facto estão a fazer um grande jogo. Apolinário muito bem, Eric Mendes movimenta-se de facto de forma espetacular. Há pouco foi garganeiro, quis ter o seu momento de glória nesta partida, fazendo um chapéu de meio campo, já estava a ganhar 2-0 e queria sair em ombros, quando tinha dois jogadores com linhas de passe para saírem para a área do Sporting, praticamente isolados, e com a equipa do Sporting em grandes dificuldades para suster essa transição ofensiva do Alverca. Mas é isto, estamos com praticamente a entrar no último quarto de hora e o Alverca, pasme-se, está a ganhar por 2-0 ao Sporting, vencedor da Taça de Portugal na época de transato. Pasme-se, é verdade, mas o Alverca está a bater-se bem perante um Sporting que está a realizar um jogo fraquinho, muito fraquinho este jogo aqui perante o Alverca. E olha que se não acordar, se o despertador não tocar para o Sporting, arrisca-se a cair para fora da passa e aumentando ainda a pressão, obviamente, para a equipe diretiva e também neste caso para a nova equipe técnica liderada pelo Jorge Silas. Vai entrar David Carvalho no Alverca. João Luís vai refrescar o Vasco Matos. Exatamente, mais uma substituição na formação do Alverca. Para já ainda fica por fazer, não sei se o agora sim, é levantada a bandeirola na equipa do Alverca esta substituição, mas não sei se será agora ou não, porque o árbitro está lá no outro lado, exatamente no lado contrário, mas sim. Sai o Andrezinho. Sim, sai o Andrezinho a sair, é o jogador mais utilizado, com mais minutos nesta equipa do Alverca. para entrar no Luís. Muito aplaudido, obviamente. É um dos indiscutíveis na formação de Vasco Matos. Um jogador também muito acarinhado pelos adeptos e sócios do Alverca, e entra João Luís. Entra João Luís, olha o livre para o Alverca, batido lá na direita, a bola a sobrevoar a área da formação leonina. Ainda a equipa do Alverca ali a tentar entrar na área da formação leonina. Adiantou a bola Flávio Castro, mas oferecendo, obviamente, a proteção do Bruno para o guarda-redes Luís Maximiano, que mete na frente para a corrida desenfregada de Bolazzi. Chega João Vítor, pira o pão da boca a Bolazzi. A funcionar ali como autêntico livre o guarda-redes do Alverca, segue o jogo para a formação do Ribatejo, que ataque. Alex Apolinário leva a bola colada na ponta da bota esquerda, faz o passe, é para Eric Mendes, está na área, vai bater, apanhou mal a bola, pediu desculpas, ele queria sim cruzar lá para o João Luís. Pois, mas isto foi tudo muito venenoso, a forma como Alex Apolinário pegou na bola, entregou no lado esquerdo para Eric Mendes, e depois a forma também como Eric Mendes tentou devolver lá para o centro da grande área, enfim, acabou por deixar os jogadores do Sporting de cabeça às voltas. A bola vem para a formação leonina, acompanha a emissão mundial da Antena 1 da Taça de Portugal, terceira eliminatória em Alverca. O Alverca bate o Sporting por 2-0. A festa entre os adeptos da equipa ribatejana, enorme frustração e desilusão entre os adeptos do Sporting, aqueles que nunca abandonam a equipa e que vão com ela para todo lado, a onda verde. Mas é grande desilusão para já, mas isto não é como começa, é como acaba. Vamos esperar para depois ficarmos a saber quem segue para a quarta eliminatória da taça. O lançamento é para Jorge Bernardo, já lançou Jorge Bernardo, tentava adiantar lá para Eric Mendes. Os homens do Sporting já recuperarem a bola lá na esquerda, aparece o Luciano Vieto, quem é ele, quem tem bola, apenas a fechar o caminho, passa para outro, entrega na direção de Bolazzi, pode haver ali o remate de meia distância da equipa leonina, tanta hesitação, lá vem a bola para o remate final, mas não saiu bem o remate da equipa do Sporting. Foi Bruno Fernandes quem tentou, depois de a bola ter passado por três companheiros, terminou no Bruno, que rematou contra a muralha defensiva do Alverca, que entretanto avança, já está no campo contrário, a bola emprega para o Flávio Castro atrás, e joga com o André Duarte, deixou mais atrás para o João Vítor. Já perceberam os ouvintes da Ampera 1, o Alverca que tinha possibilidade de sair rapidamente para o ataque, congelou e fez a bola vir atrás até chegar ao seu guarda-redes. O cronómetro nesta altura não perdoa, e lá vem agora o remate da bola, quis bater tão colocado que a bola saiu ao lado da baliza do Alverca. Bolazzi, mais em jeito que em força, a tentar ali a fazer o golo. A bola passou perto do poste direito da baliza do João Vitor, David Carvalho. Mas fica esse registro, um bom lance da equipa do Sporting, com Luciano Vieto a colocar a bola em Bruno Fernandes. Estava mais sobre a direita, já no interior da grande área do Alverca, a deixar para trás, mais para fora da grande área, onde apareceu Bolazzi a rematar perna direita, a bola por cima do travessão da baliza de João Vítor, que já colocou a bola lá na frente. É a formação do Alverca que vai conseguindo ali pressionar os homens do Sporting, que vão tendo bola para já. Bolazzi, Bolazzi liberta para Rosier, ácido do seu meio campo. Rosier é obrigado a jogar para trás, tem espaço, entregou já para Tiago Milani, lá vem o central da formação leonina, com a bola colada na ponta do bate direito, olha para a esquerda, entrega já lá para Marcos Acunha, este deixando Marcos Acunha, mas o Sporting a ter muitas dificuldades para mostrar a organização. Passa de outro para fora. A bola vai ir para fora e mais um lançamento para a equipa ribatejana. Já estamos no quarto de hora final desta partida. O Alverca quer tornar o sonho realidade, quer dar uma alegria à sua cidade, aos seus adeptos, e pode estar perto disso acontecer. Para já, dois golos, é uma bela almofada que o Alverca tem nesta partida. Vai a bola lá, saindo outra vez Abel Bruno Fernandes, abrindo lá na esquerda, entregando novamente para o argentino Acunha. Acunha a dar lá na direção de Dumbiá. É Dumbiá quem liberta para Bolazzi, aparece a desmarcar-se lá sobre a esquerda, até à frente Ronaldo. Vamos ver o que faz Bolazzi. Bolazzi tenta passar para Ronaldo, vai a puxar a linha de fundo, já sem espaço, mesmo assim consegue Bolazzi à segunda. Ronaldo a ficar com a bola e Bolazzi a fazer falta. É, mastiga muito, vai tricotando muito o homem do Sporting, sem objetividade, sem foco. David Carvalho acabar por perder a bola e acabar por fazer falta. Fez falta sobre o recém-entrado João Luís, um dos jovens desta equipa do Alverca. O Alverca que marca em todos os jogos esta temporada, tem sido uma constante. Este é o 10º encontro e tem marcado em todos os jogos. Não fugiu à regra, mesmo quando o adversário dá pelo nome de Sporting Clube de Portugal. Olha a meia hora! Olha a meia hora a chegar! Nós vamos entrar no quarto de hora final! Terá que ser um 35 Sporting minutos. Totalmente diferente. 35 minutos. 10 minutos finais. 10 minutos finais. A cebola do Sr. Nuno Matos. Ora, exatamente. 35 minutos, 10 minutos finais. Assim é que está certo. Eu estava a apontar aí para a meia hora. Aqui com o meu cronómetro sempre a trair-me. Vai a bola para a formação do Alverca, 10 minutos finais. Então você escutou aí a corrigir-me o João Gomes Dias. 10 minutos finais. E Janones, Alverca 2, Sporting 0. E a vida cada vez mais difícil para Silas e para a equipa de Sporting, mediante o espectro de um afastamento, eu diria, incrível, na primeira eliminatória em que o Sporting entra, e sabendo-se como as coisas estão no campeonato, evidentemente que, aliás, como na época passada isso aconteceu, as taças teriam de ser sempre um grande objetivo do Sporting. E vamos ver, aquilo que mais me impressiona neste jogo até ao momento, não sabemos o que é que se vai passar nos últimos 10 minutos, mais compensação, o Sporting até pode virar o jogo nestes 10 minutos, marcar 3 golos e arrancar uma vitória a ferros. Agora, o que me impressiona nestes 80 minutos é que o Alberto... Desculpa! Grande bola defesa. Bola assim na área da equipa do Alverca, tirou um do caminho, tirou dois. E são João Vítor, negou o gol, a bola assim. Mas é uma grande intervenção de João Vítor. Uma defesa do outro mundo, do guarda-redes do Alverca. É um jovem guarda-redes, apenas 21 anos. Relembro, ex-atlético paranense, está pela segunda temporada no clube ribatejano. Saiu da linha de baliza, foi ao encontro de bola assim, muito bem. O internacional congolês a tirar um, dois do caminho, recebeu a bola de Bruno Fernandes, trabalhou muito bem no interior da grande área do Alverca. Parecia que os adeptos do Sporting já estavam a gritar golo, eis quando, se não, João Victor tem uma defesa do outro mundo. É de facto fantástica a forma como o guarda-redes do Alverca não deixou a bola entrar na baliza. E quando está na frente, ainda por cima a vencer por 2-0, parece que os jogadores vão buscar forças onde elas não existem. E foi o caso do João Victor. Vai buscar uma bola extraordinariamente difícil, evitando o golo ao Polazzi. Deixa-me dizer uma coisa. Dos três homens que entraram na segunda parte no Sporting, estou a falar da Cunha, Bruno Fernandes e Bolasie, claramente é o congolês quem tem rendido mais. O próprio Bruno Fernandes, ok, teve aquele livre à barra, mas até ele parece estar de alguma forma contagiado pelo cinzentismo desta exibição, mais uma, do Sporting. Bolasie é um homem que luta muito, claramente o melhor reforço que o Sporting teve nos últimos dias do mercado. É um jogador com boas qualidades técnicas e que sua camisola do primeiro ao último minuto do tempo em que o deixam estar em campo. Neste caso não foram muitos minutos. O Sporting tenta a todo o trance chegar ao 2-1, que lhe permite ainda sobreviver nesta eliminatória. Mas eu dizia há pouco, Nuno, e vou-me calar já porque Sim. O Sporting insiste, que o que mais me impressiona nestes 80 minutos é que o Alverca está a ganhar tranquilamente. É isso que é mais impressionante neste jogo. Olha a equipa do Alverca a tentar agora uma saída em superioridade numérica e depois não conseguiu tirar partido. Mas em superioridade numérica a criar muitos problemas com este balanceamento ofensivo do Sporting. O Alverca, quando o Sporting estopa, procura também sair rapidamente. Ele levou 3 unidades e que depois não tiraram partido deste lance. E o Alverca vai mexer, vai entrar Rick Senna daqui a pouco na formação ribatejana, quando há um homem que está lesionado, um homem do Alverca, não sei se não será Eric Mendes. Está caído, não é Eric Mendes. Há um homem do Alverca, no entanto, caído, não consigo ver daqui onde me encontro. É o Alex Apolinário. Alex Apolinário está caído, o Sporting manda, no entanto vai jogando. Miguel Luiz já entrega para Vieto, abre na esquerda. Para Marcos da Cunha, ele vai tentar meter a área, acaba por devolver a bola na direção de Miguel Luiz. Este empregado para Dumbiá, leva ali Tiago Ilori, de pé para pé. Mas para quem, Sporting? Joga para trás e para os lados do Sporting. Lá vem agora o cruzamento de Acunha. Evita o pontapé de canto, Ronaldo oferece a bola aos homens do Sporting que estão na área, mas já tinha saído, há canto para o Sporting. Da canto já a bola tinha saído pela linha de fundo, a canto para Marcos Acunha. Marcos Acuña, o argentino, vai tentar ali colocar a bola no coração da área. Você acompanha os instantes finais da partida aqui em Alverca. O Alverca a vencer o Sporting por 2-0. O vencedor da última edição da Taça de Portugal perde a Alverca por 2-0. Há surpresa na passa. Há surpresa na passa. Mas isto ainda não acabou. Por isso mesmo, você acompanha até o fim a nossa transmissão. Vai a bola para Eric Mendes. Lá está ele. Eric Mendes. A praça para Ronaldo. Emplaga para o Eric ali sob a divisória. Vai tentar tirar do caminho o adversário. Jogou para... É lá para... Adeus que se vai tarde. André Duarte despachou a bola de qualquer maneira. Ofereceu ali para o Tiago Villori. Movimenta para Rossier. Rossier deixa para Bruno. Quer fazer tudo sozinho. Bruno Fernandes concorda com o José Nunes. Os três homens que entraram. O mais esclarecido, o mais perigoso. Aquele que já podia ter marcado. É exatamente... Balazzi. Tem sido ele, pelo menos aquele que tem trabalhado mais para a equipa. Uma noite realmente inesquecível para o Alverca. E uma noite, mais uma, cinzenta, feia, diria quase dramática para este Sporting, que agora aproxima-se da área contrária e vai tirar. Defendeu! João Vítor, recarga, atrapalhou-se, ponta para a bicicleta, a bola não chega. A baliza do Alverca. Que oportunidade para a equipa do Sporting. Mais uma, David Carvalho. Mais uma grande intervenção de João Vítor. Ele que nem sequer tem sido titular nos últimos jogos de campeonato. Foi titular nos dois jogos da Taça de Portugal. Também em três jornadas na fase inicial do campeonato. Mas não é ele que é o titular. Mais uma grande intervenção. Remate da Cunha e depois é... incrível a forma como o Dumbiá, no centro da grande área, não consegue fazer a recarga, falha a bola completamente o jogador da equipa do Sporting e falta cometida, entretanto, sobre um jogador do Alverca, no momento em que há mais uma substituição. É o Alex Apolinário. Exatamente, sai Alex Apolinário na formação do Alverca para entrar Rick Senna. Há pouco a falta foi sobre Flávio Castro na saída de jogo, na saída para o ataque da equipa do Alverca. Alex Apolinário é o homem que abre o caminho. Abriu a contagem. Marcou o primeiro e um grande golo esta noite aqui em Alverca. Para aquilo que se perfila ser, vamos ver, ainda faltam 3 minutos, aliás 4 mais a compensação, que seguramente não será inferior aos 4 minutos que faltam percorrer até os 90 minutos. Mas não há dúvida que Alex Apolinário faz um grande jogo também. Aliás, o Alverca até ao momento tem feito uma partida espetacular. Estamos a falar de uma equipa de terceiro escalão no futebol português. É de facto notável aquilo que a equipa está a fazer. Alverca da Liga Portugal a vencer o Sporting, o atual vencedor da Taça de Portugal por 2-0. Alex Apolinário saiu, entrou Rick Senna. Não é o Ricky Balboa, é o Rick Senna que vai tentar entrar para ajudar a formação de Vasco Matos neste sprint final da partida. Lá vem o Sporting com a bola controlada, é por intermédio ali de Tiago Ilori, mete bola a bola, permitiu ao Alverca ficar com a bola controlada. Era a saída já do João Luís, lançado por Vasco Matos nesta segunda parte, adiantou muita bola, acabou por ficar sem ela, jogo de parada e resposta para os instantes finais da partida, ainda o Sporting à procura do seu caminho, o caminho do gol, ele não surge, mas atenção que há na baliza do Alverca, uma figura da partida, João Vítor, uma figura da partida, o guarda-redes do Alverca. É há pouco por lá se referir que ele vinha do Atlético Paranaense, é a segunda temporada, é certo aqui em Alverca, mas não, é do Santos, assim é que está correto, o seu Acedone é de facto um jogador formado no Santos e que está pela segunda temporada em Alverca e nem sequer tem sido titular nos jogos de campeonato. O habitual titular é Miguel Lázaro. Lá está a bola na equipa do Sporting. É mais um passo falhado, continua a chover muito. Para já, chuva abençoada para a formação do Alverca. Serenado para a chuva. Assim está a ser a noite para os homens do Ribatejo. Quando o João Vítor tem bola, verifica a posição dos companheiros e do adversário. Pontapeia a gorducha para o meio-campo da formação leonina. Sai ao encontro da bola e faz falta, Neto. A entrada mais dura. Neto anda a habilitar-se. Já tem cartão amarelo, é preciso ter cuidado. Bola para Balverca, mais um livre. Obviamente que os homens de Vasco Matos agora procuram ali todos os segundos que podem ser preciosos. O árbitro olhou para o cronómetro, estamos no sprint final. Lá está a bola aqui para a esquerda para André Dias, movimento para o primeiro André Dias. A bola em direção do ponto de lança da formação do Balverca, Eric Mendes, o melhor marcador, hoje não se estreou no jogo a marcar. Vem bola para Bruno Fernandes, tentava adiantar para Luciano Vieto. O Averca é sempre muitíssimo bem, há sempre alguém que dobra alguém, há sempre alguém focado no lance. Uma equipa muito concentrada na forma positiva como tem defendido e como tem também atacado. Há mais um remate, a bola escapou, João Vitor, e acabou por sair para lá da linha final. Agora falhou ali o João, dá-me ideia, a bola passou por baixo do corpo, mas acaba por defender. O remate foi puxado, muito puxado ao posto direito, um remate excelente de Luciano Vieto, fora da grande área. Quem já bateu? Confirmo. Sim! José Nunes e David Carvalho, ouvindo Stampin' 1, a partir de agora, você presta atenção, 5 minutos é o tempo que falta para terminar o espetáculo, para a Taça de Portugal, 5 minutos de compensação a serem dados pelo árbitro Luís Godinho, as emoções da emissão mundial da Stampin' 1, Alverca 2, Sporting 0 com gols de Alex Apolinário na primeira parte e do Lomar no segundo tempo, lá vem o Alverca outra vez à procura, David, à procura do lance de ataque, à procura do terceiro. João Luís vai entrando da área, temporiza, dá para trás, dá na direção já do companheiro, é de Ibrahima, a bola vai sobrando lá para Jorge Bernardo, vai até a linha final, troca com o adversário, caminha ainda com a bola, controlado o Alverca, pé para pé, faz o Sporting chegar na bola e os adeptos vibram com a pipa da equipa. Há o Les nas bancadas. Ela chega atrás a Ronaldo, que atrasa para João Vitor. Sporting não consegue ter bola, é o desespero dos adeptos do Sporting, é a alegria dos adeptos do Alverca. Vem a bola para frente, vem para a bola novamente para a equipa ribeirinha, tentando sair a jogar, há ali mais uma falta de Tiago Hilário, o árbitro assinala a infração, o Alverca já bateu o livre, a bola vai saindo ainda, para mais um ataque de Flávio Castro, lá está o passo de Flávio Castro, chove muito aqui em Alverca, a bola vai segurando para João Luís, vai segurando, temporizou, abriu na esquerda, é bonito, André Dias vai à linha final, olha o cruzamento, já está, bola na área, não há ninguém para empurrar para a baliza, sai a equipa leonina, sempre em esforço, pouca inspiração, olha ali a equipa do Alverca outra vez a ganhar para André Duarte, a meter na área, pira a primeira, a Marcos Acunha, um dos homens lançados por Silas na segunda parte, lá vem o Sporting agora saído, perigosamente por Luciano Vieto, é carregado, falta, e cartão para Rafa Castanheira. Uma falta, a chamada falta útil, vê cartão amarelo, é certo, mas impede uma jogada perigosíssima de Luciano Vieto nestes minutos finais, e agora vai lá Bruno Fernandes, e creio que também vê o cartão amarelo por comportamento incorreto, eu diria, foi lá tirar de esforço. Naquela situação em que o árbitro estava a mostrar cartão amarelo a Rafa Castanheira, capitão do Alverca, e acabou, creio que Bruno Fernandes também, por ver o cartão amarelo por comportamento incorreto. É livre para a formação do Sporting, a meio do meio campo do Alverca, é um livre ainda longe da área da equipa ribeirinha. É o Bruno Fernandes quase em desespero, que já que vai colocar a bola na marca onde foi cometida a infração, e o tal cartão amarelo mostrado a Rafa Castanheira. Bruno Fernandes vai por baixo, tenta ali surpreender, há mais um cruzamento, é o primeiro corte do André Duarte, remata a bola! Que mal pelo Sporting, tem arrebentado muito, mas a bola não tem chegado nos últimos minutos à baliza do João Vítor, que mesmo assim é uma das figuras da partida. André Duarte leva uma noite para recordar desta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Uma exibição fabulosa deste defesa central do Alverca. Festa no Complexo Esportivo de Alverca. Bola levantada para o João Vítor. 2 minutos para terminar o espetáculo em Alverca. Lá vai Luís Filipe a empregar na direção da Bolasi. Passa um, Bolasi emprega para Luís Filipe. Está a dormir Luís Filipe. Ibrahima faz o corte. Ganha ainda a equipa do Sporting de intermédio de Miguel Luís. Mas o Alverca é uma equipa muito mais compacta, muito mais com as linhas muito mais juntas. E a dificultar claramente a missão ao adversário. Há um homem do Alverca caído, o treinador Vasco Matos e o seu adjunto estão à beira de um ataque de nervos. Já pediram apoio aqui aos adeptos do Alverca. É Eric Mendes quem caiu depois ali de uma entrada, um toque por trás de Miguel Luís. E os adeptos do Alverca, neste momento, estão em euforia. E não é que pode acontecer aquilo que tínhamos dito ao intervalo. O dia 17! Bia, de grande inspiração para a família do Alverca. Quarto jogo com o Sporting ao dia 17 e pode sair aí a quarta vitória. Sai o camisola 11, Flávio Castro, caminho aberto, ala esquerda, vai para a área, pé direito, vai estourar, faz o passe, Erika, fendeu! Guarda-redes, Maximiano. Bonita jogada de entendimento entre o Flávio Castro e o Eric Mendes, com a defesa do Maximiano. Isto vai acabar, vai acabar, e daqui a pouco você vai então escutar a emissão mundial da Antena 1 para a festa ribatejana. A desilusão é grande entre os adeptos do Sporting, muitos deles que já abandonaram as bancadas onde estão as organizadas do Sporting. Vai aumentar a pressão e a vida vai ficar difícil para Sila. O Sporting, campeão da última edição da Taça, perde contra a equipa do Campeonato de Portugal, confirma-se, Sporting fora da Taça. A festa deles é do Alverca. Alverca 2, Sporting 0. Palmas gigantes, festa da Taça em Alverca. David Carvalho. É de facto uma festa enorme dos adeptos do Alverca, um regresso ao convívio com os grandes e a eliminar um grande nesta Taça de Portugal. É certo que o Sporting, nas duas eliminatórias com o Alverca, tinha sempre passado em termos históricos, mas o Alverca a festejar então essa passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal perante um grande, a equipa do Campeonato de Portugal. Eu vou entrevistar aqui Luan. Luan, foi uma grande noite para o Alverca. Primeiramente, boa noite a todos. Claro que foi uma grande noite contra o Sport, que é um time favorito. E a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente trabalhou bem a semana, nos preparamos bem. Sabemos que ia encontrar problema, mas foi trabalho certo, foi trabalho digno e saímos com a vitória, graças a Deus. Tem aqui uma grande ligadura no joelho esquerdo. O que é que se passou? Foi na hora da comemoração do gol. Eu senti, na hora que eu agachei, mas acredito que não seja nada de grave. E este gol, esta noite, numa noite histórica para o Alverca? Esse gol, tanto eu quanto a minha família, só eu e minha família sabem o que eu passei. E graças a Deus fui feliz, estar bem posicionado e fazer o gol. Apostado em chegar mais alto, o mais alto patamar do futebol nacional, do futebol português aqui? Sim, sim. Acredito que o meu objetivo é chegar à Primeira Liga. E a pouco estamos conquistando. Aí está, este jovem brasileiro, Juan Silva, médio defensivo, acabou por marcar o segundo gol da equipa do Alverca. Vamos ouvir aqui João Vítor. João, grande exibição. João Vítor, guarda-redes do Alverca, grande exibição esta noite aqui. Como é que classifica esta sua exibição e este momento que está a viver, ainda é jovem? Então, a gente trabalha muito, cara, todo dia. Eu sou brasileiro, eu saí da minha casa novo. Eu faço isso aqui pela minha família, cara. Pela minha família, por esses torcedores. Isso é trabalho, é o dia a dia, é a semana. É eu, Miguel, André, o Rios, que é o nosso treinador de guarda-redes. Então isso é trabalho, nada mais, é trabalho. Sente-se um herói? Não, herói é todo mundo, não é só um, são 11 que jogam dentro de campo. Tamo junto, valeu, valeu, valeu. Aí está, as palavras deste jovem guarda-redes à gente com lágrimas aqui no centro do relvado. Chove copiosamente no centro do relvado de Alverca. Está o treinador Vasco Matos. Vamos ouvir aqui. Ora, grande festa, Vasco. Sim, é óbvio, claro, estamos muito contentes. Fizemos um excelente trabalho, fizemos um excelente jogo. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa grande, mas estivemos muito solidários, fomos uma família dentro do campo. E obviamente que esta equipa tem qualidade, estes jogadores têm qualidade. E nós sabíamos que podíamos ganhar o Sporting. Quando eu disse que nós podíamos marcar golos, eu sabia o que é que estava a dizer. Acha que o Sporting não respeitou o Alverca? Não, ao apresentar uma equipa secundária, não, com pesos pesados no banco? Não, eu acho que eles respeitaram o Alverca, só que nós fomos melhores que eles. Durante o jogo não sentimos em momento algum que a equipa estivesse a quebrar. Tinha confiança nisso, que era possível aguentar este ritmo numa equipa da primeira divisão grande de Portugal? Sim, quem acompanha o nosso trabalho, os jogadores sabem. Nós não mentimos aos jogadores, trabalhamos muito forte e sabemos que estamos preparados para qualquer desafio. Obviamente, às vezes, contra estas equipas, a qualidade individual às vezes pode resolver um jogo. Mas é como eu disse, esta equipa é muito, muito solidária, tem muita qualidade também. Defensivamente fomos muito organizados, depois conseguimos fazer golos. A nossa equipa faz sempre golos. Esta foi uma entrada em grande, Vasco. Agora é para chegar onde, na Taça? Não, agora é para desfrutar temos que desfrutar deste momento. É o momento dos jogadores, não é o meu momento, é o momento deles. Eles é que fizeram um excelente trabalho. O grupo está de parabéns. É o momento deles, não é o meu. É o momento dos jogadores. Vasco Matos, o técnico do Alverca, ele que foi jogador, fez mais de 450 jogos na carreira, 20 jogos no primeiro escalão do futebol português, ao serviço do Beira-Mar e também do Vitória de Setúbal. Ele que foi formado no Sporting Clube de Portugal e há pouco foi claramente audível os protestos dos adeptos do Sporting em relação ao estado a que chegou este clube. Vamos aproximar-nos ali da zona onde há uma festa incrível, eu diria, com os adeptos do Alverca. São para aí 50 adeptos que saltam, mostram as bandeiras junto aos jogadores, que obviamente se concentram aqui numa bancada no topo norte do estádio do Alverca. E creio que vem aqui Eric Mendes. Eric, você tem meia dúzia de golos aqui no campeonato de Portugal. Não conseguiu marcar aqui esta noite, mas qual é a sensação ao perceber que a sua equipa conseguiu ultrapassar um grande do futebol português? Enfim, aparentemente jogando de igual para igual. Boa noite. Eu dou muito valor à nossa equipa, porque não sabíamos que não ia ser fácil. O gol sai naturalmente, precisa dos 11. Se eu não marco, o outro marca. Então, graças a Deus, Deus nos honrou. Fico muito feliz pela essa próxima fase, iluminando todos os nossos jogadores. É isso aí, o Alverca é gigante, o Alverca é grande. Então, tem que parabenizar todos. Vamos ter aqui um Eric Mendes a marcar muitos mais golos esta temporada. Já tem 6 em 7 jornadas do campeonato, é isso? Isso mesmo. Estou certo, né? Sim, está certo. Em nome de Jesus, tomara que as coisas aconteçam. Estou começando uma boa época, mas se eu não marcar, o importa é que a nossa equipe saia vitoriosa. E isso me faz muito feliz. O que é que tem a dizer ali daquele senhor que está ali a falar com outro companheiro, que já lá vamos, o Alex Apolinário, marcou um golão? Joga muito, sou muito fã dele. Ele merece tudo de bom e de melhor que está acontecendo na vida dele. Vamos lá falar com ele então. Vamos lá falar aqui com o Alex Apolinário. Vamos ouvir. O que é que foi aquilo, Alex? Aquele remate? Fui muito feliz, né? Eu acho que a nossa equipe está de parabéns pela partida que fez. Fico muito feliz pelo gol. Acho que nossa equipe está de parabéns, continuar trabalhando para a gente chegar aos nossos objetivos. O que é que pensou naquele momento quando atirou para a baliza? Foi um momento muito, muito feliz, né? Fazer um grande jogo que a gente fez e marcando o gol. Acho que nossa equipe está de parabéns. Acho que é agora ir para casa e descansar para a gente dar decorrer no campeonato. Como o meu colega David Carvalho já deu duas, eu vou aproveitar. Muito bem. Fica então esta declaração de Alex Apolinário, o homem que marcou, eu diria, o golo da noite. É certo que o segundo golo acabou por descansar a equipa do Alverca, acabou por solidificar esse triunfo frente ao Sporting Clube de Portugal, o vencedor da Taça de Portugal na época passada, que começou justamente aqui a caminhada na época passada frente ao Loures, neste mesmo estádio, vencendo a equipa do Loures do Campeonato de Portugal na altura também da Série D por 2-1, com Bruno Fernandes e Nani a marcarem para o Sporting nessa noite, mas que cai na terceira eliminatória, a primeira em que intervém esta temporada a equipa do Sporting Clube de Portugal perante o Alverca, também da Série D do Campeonato de Portugal, segundo classificado, menos um ponto que o líder olhanense. E agora eu vou tentar, pelo menos, espreitar o que vai aqui nesta roda do Alverca. Vou tentar perceber, vamos lá ver se não há aqui impropérios, mas vou tentar perceber aqui. Há aqui uma conversa, toda a gente a ser chamada. E eu vou tentar perceber qual vai ser este momento em que toda a gente vai conversar. Estão todos abraçados, treinador no meio, e vamos tentar perceber só um bocadinho. É uma vitória do grupo, grande trabalho, a todos parabéns, descansar. descansar bem, é o que Vasco Matos diz, e agora é com eles, é com o grupo, porque o microfone da Antena 1 vai sair desta roda e vai afastar-se. E ficaram, dizer, Nuno Matos, ficaram imperceptíveis as declarações dos jogadores e também do treinador do Alverca. Temos mais 15 minutos até ao final da nossa emissão. Daqui a pouco contaremos ter também alguém do Sporting a falar na zona de entrevistas rápidas. Enquanto tal não acontece, claro, palavra para ti e para o José Nunes, porque este é um jogo que dá muito e muito que falar. Claro que sim, vai dar. Isto não foi uma queda, isto foi um trabalhão do Sporting a José Nunes nesta Taça de Portugal, que era exatamente o vencedor da última edição da Taça de Portugal. Perdeu contra o Alverca do Ribatejo, uma equipa do Campeonato de Portugal. A verdade é que, se te perguntarem amanhã, mas o Sporting perdeu bem? Eu penso que sim, José Nunes. O Alverca foi uma grande equipa em campo e o Sporting... O Sporting mostrou que lhe falta muita coisa, muita coisa. Sim, o Sporting tem 4 grandes oportunidades na segunda parte, é um facto, contando com o remate de Bruno Fernandes à barra. Bruno Fernandes que entrou, eu diria, de forma, não vou dizer pouco envolvida no jogo, mas... Eu acho que é isso mesmo, pô, não se envolveu muito no jogo, pelo menos é a minha opinião. Habitualmente, sim, e acho que é uma opinião bastante válida, Nuno. Habitualmente Bruno Fernandes é um jogador que luta mais, ele próprio terá sentido muito o segundo golo do Alverca e terá percebido eventualmente que as coisas já lá não iriam esta noite, não sei, não faço ideia, só ele o poderá dizer, mas até por aí as coisas não correram bem à equipa do Sporting. Agora, estava a dizer que o Sporting teve 4 oportunidades nesta segunda parte. João Vítor nesta segunda parte brilhou a grande altura, é claramente um dos melhores jogadores em campo, talvez até o jogador mais influente em campo, pelo facto de justamente ter tirado ao Sporting a oportunidade de marcar em várias ocasiões nesta segunda parte. Mas recordas-te, aos 80 minutos eu disse-te, Nuno, que aquilo que mais me impressionava no jogo até ao momento era que o Alverca estava a ganhar relativamente fácil ao Sporting, que é uma coisa incrível. É verdade que o Sporting tem uma ponta final em que tem oportunidades para marcar, isso é indiscutível, mas olhando para o jogo, eu creio que até o próprio treinador do Alverca, Vasco Matos, terá ficado surpreendido, talvez com as facilidades que o jogo acabou por lhe oferecer. Muito mérito para a equipa do Alverca, mas em todo o caso, sem dúvida, muito de mérito também para o Sporting, que mais uma vez tem uma exibição, claro, extremamente apagada. Nuno, já te vou devolver, sim, a palavra, claro. Vamos escutar o técnico adjunto da equipa do Sporting Clube Portugal, a boleia da RTP3, e Manuel Ferro. O resultado que aconteceu. Acha que a equipa acabou por arriscar um pouco, entrando com estes jogadores, deixando, por exemplo, a Cunha e Bruno Fernandes de fora? Foi um erro, na sua opinião, agora, no final da partida, quando olha para as escolhas? É, absolutamente. É impossível pensar dessa forma. Nós temos um plantel com ótima qualidade, os jogadores que entraram estavam altamente preparados e eram aqueles que vinham trabalhando connosco na última semana e que estavam mais identificados com algumas movimentações que achávamos que eram importantes para este jogo, e foi isso que aconteceu. Como é que fica agora a equipa psicologicamente? Era detentor do troféu, cai na primeira partida que tem na Taça de Portugal, o campeonato também já está muito longe. Como é que está neste momento a olhar para a época do Sporting? A Taça de Liga também está complicado. Como é que olha neste momento para a época do Sporting? Essa questão psicológica é uma questão bastante relativa, porque os jogadores têm jogos sucessivos e preparam-se para os mesmos da melhor forma, e é isso que vai acontecer para o próximo jogo da Liga Europa. Uma última pergunta. Mais uma vez os adeptos criticaram a equipa, voltaram a pedir a demissão de Frederico Varandas. Como é que olha para isso e como é que trabalha também com essa questão? Naturalmente, eu não vou responder a essas questões, e não, os adeptos dizem o que querem e não vamos comentar isso, não vamos comentar esse tipo de atitude, não. Muito obrigado. Manuel Ferro, adjunto de Silas na equipa técnica do Sporting, enfim, não há grande coisa a dizer, pelo menos nesta fase em que pouco tempo passou depois desta derrota estrondosa da equipa do Sporting por Portugal, e mesmo este adjetivo parece curto, uma vez que certamente os adeptos poderão evocar todos e mais alguns adjetivos depois de ter sido eliminado perante uma equipa do Campeonato de Portugal. Com todo, obviamente, o respeito que merece uma equipa do terceiro escalão do futebol português. Não há nenhum jogador nesta zona de entrevistas rápidas. Devolvo a palavra ao José Nunes e ao Nuno Matos. Dizia então o adjunto Silas, que tem, entende que o Sporting entrou com a equipa que devia ter entrado, e que o Sporting tem um plantel de ótima qualidade. O José Nunes, se tem um plantel de ótima qualidade, sinceramente, não parece. Se nota, pois. Não parece. Sim, sim, concordo. Claro que quando uma equipa atravessa um momento negativo, os jogadores também são puxados para baixo por esse momento negativo e parecem piores do que efetivamente são. tivesse o Sporting marcado um golo e provavelmente o jogo estaria no qual saberemos, porque isso não aconteceu, mas eventualmente o jogo teria conhecido outro registro, pelo menos na sua ponta final. Mas francamente aquilo que se vê é que neste jogo se confirmou aquilo que se tinha visto nas duas primeiras partidas de Silas. Ganhou, é um facto, mas foi o resultado, a única coisa de positivo que se extraiu desses dois jogos. Tanto a vitória nas Aves, como em casa com o Lask Linz. Como em casa com o Lask Linz. Não nos esquecemos da primeira parte do Sporting, que foi uma coisa absolutamente impressionante, não é? O Sporting poderia ter chegado ao intervalo em claríssima desvantagem, para além dos golos que a equipa austríaca marcou. Portanto, aliás, o gol que a equipa austríaca marcou. Portanto, digamos que passadas quase 3 semanas sobre esses dois jogos, aquilo que se vê é que a equipa do Sporting não melhorou em termos de qualidade do seu jogo e justamente acabou por ser batida por uma equipa de terceiro escalão, mas que claramente do ponto de vista organizacional, coletivo, estratégico mesmo, foi, sim, na minha opinião, uma equipa superior, pasme-se, mas é verdade, ao Sporting, que vimos mais uma vez fazer uma exibição muito cinzenta aqui em Alverca. Insisto neste ponto, é verdade que o Sporting, desculpa, Nuno, passo já a bola, teve várias oportunidades para marcar na segunda parte. João Vítor esteve muito bem na baliza do Alverca, mas enfim, mas o Sporting ter oportunidades num jogo em que está a perder por 2-0 com uma equipa de terceiro escalão é normal, não é? Quer dizer, o que não é normal é o Sporting não marcar um único golo. José Nunes, como dizia Vasco Matos, este Alverca mostrou ser uma equipe solidária, muito organizada, sim, defensivamente. Fez 2 golos, mas em termos defensivos foi uma equipa que mostrou grande muito organização, bem. Anulou sempre muito bem o Sporting. Sporting previsível, muitas vezes lento, a fazer sempre, a repetir sempre os mesmos movimentos, a não conseguir surpreender o adversário. E Silas não foi feliz nesta última conferência de imprensa, dizendo que queremos criar uma equipa que orgulhe os sportinguistas. Acaba de dizer isto e o Sporting é eliminado da Taça de Portugal. Exatamente, o vencedor da taça cai logo na primeira eliminatória para os clubes grandes, terceira eliminatória da taça, deixando o Alverca continuar a sonhar. E sem espinhas. E sem espinhas. E sem espinhas, não, claro. Foi, é que esta vitória do Alverca não caiu do céu, não é uma situação de sorte, de fortuna, que marcou um golo e o Alverca teve que trabalhar muito para conseguir esta vitória, não é? Sim, sim, vamos ver. Não há dúvida que há jogadores que fizeram grandes partidas, os dois centrais, André Duarte e Ronaldo, o guarda-redes João Vítor, Alex Apolinário, Eric é de facto um jogador muito interessante, toda a equipa esteve bem, ao contrário do Sporting. No Sporting, consegues salvar alguém? Bolasie. Consegues poupar alguém? Apenas Bolasie, que entrou na parte final e entrou com muitos minutos de atraso, porque até pelo empenho e apego ao jogo que mostrou comparativamente a muitos dos seus companheiros, justificaria sem dúvida mais minutos. É claro que, pronto, Silas agora vai ser muito criticado pelo facto de ter deixado alguns dos principais jogadores no banco, mas eu creio que isso não explica tudo. Claro. Mas, dado o momento que a equipa de Sporting está a atravessar, não há dúvida que acabou por ser uma decisão de risco, mas também ninguém estaria à espera de ver um Alverca tão competente, tão organizado, e tão sereno, não é? Porque a equipa ribatejana demonstrou sempre grande tranquilidade, grande serenidade, e é aquilo que eu disse, quer dizer, aquilo que mais me impressiona neste jogo é que tu vês esta partida e chegas à conclusão de que o Alverca ganhou, eu não queria dizer com facilidade, mas ganhou tranquilamente à equipa ganhou do Sporting. Bem, ganhou, não é? Bem. Quer dizer, não é, insisto neste ponto, uma questão de sorte, fortuna, de acaso ou de azar por parte do Sporting. Não, o Alverca, na minha opinião, foi superior à equipa do Sporting. Para terminar, estamos com quanto tempo para terminar? Mais 4, 5 minutos no máximo, sim. Ó, Janunes, já percebemos que o problema não foi Kaiser, continua a não ser Lionel Pontes e provavelmente não será Silas. Essa é que é a questão também. Sim, mas também, vamos ver, agora de alguma forma as críticas, umas mais concertadas, outras mais espontâneas, apontam todas no sentido do culpado ser só um, Frederico Varandas. Também não é isto, não é? Também não é assim. Ele também não. Mas já não lhes posso, permites-me? Diz. Uma coisa é certa, o Sporting, em vez de se focar única e exclusivamente no jogo da taça, passou a semana inteira mais preocupado nos processos disciplinares aos tais adeptos que foram à Assembleia Geral e criticaram o Presidente. Eu não sei se, perante na véspera de um jogo importante como era este da Taça de Portugal, se o foco não teria que ser única e exclusivamente este jogo, e depois então iríamos ter os outros dossiês. Mas sim, sim. Temos aqui Fernando Ores, Presidente do Alverca. Vale a pena ouvir talvez aqui um pouquinho deste homem que tem um largo sorriso. Estamos é mesmo no fim da enorme vida. Aquilo que se passou aqui hoje. Dia 17, conforme a Alverca TV vos disse, o Alverca ganhou novamente ao dia 17 contra o Sporting. Isto é uma alegria enorme. Fez festa da taça, fez festa para a cidade, esta gente está feliz, esta gente está contente, está vibrante, e eu só posso dizer uma coisa: obrigado à cidade, obrigado aos nossos jogadores, obrigado à nossa estrutura, obrigado a toda a gente. Qual é o seu sonho agora? Fica então as declarações de Fernando Ores, Presidente do Alverca. Muito obrigado, David Carvalho. José Nunes, então... Só para fechar, estava a dizer que, sim, evidentemente todos têm culpas no cartório, jogadores, treinadores, Presidente, com certeza. Penso que a questão do plantel, de facto, é, na minha opinião, talvez a principal questão, porque não me parece que tenha sido um plantel bem constituído, uhum, com pés, como é que se diz, tronco, cabeça e membros, não é? Porque cabeça, tronco e membro. Porque sim, na realidade, quer dizer, o Sporting tem um ponta de lança que se chama Luís Filipe, que jogava na época passada na segunda liga, não é? No Passos Ferreira. Independentemente de ser um jogador muito esforçado e que tem sido muito útil à equipa do Sporting, mas uma equipa que se apresenta como candidato ao título não pode, de facto, ter um plantel tão descompensado e tão desequilibrado, e creio que poderíamos replicar isto para várias posições no campo. Portanto, há de facto aqui um problema de qualidade comparativamente aos outros dois rivais, e que depois tem todas estas implicações que, enfim, que têm sido do conhecimento público, toda a contestação ao Presidente, os treinadores que se sucedem, enfim, e as más exibições que também não param de acontecer. E ser adepto do Sporting está é cada vez mais difícil. Estes adeptos do Sporting têm sofrido muito, mas respondem sempre à chamada. O Sporting mete areia na engrenagem e eles lá estão no jogo a seguir. E depois voltam a estar no jogo a seguir e depois voltam a apoiar no jogo a seguir. E o Sporting, em vez de dar alegrias, enfim, são desilusões umas atrás das outras. Imagino aquilo que vai na alma dos adeptos do Sporting, continua a ser o grande bem precioso que este Sporting tem, são exatamente os seus adeptos. Não sei, José Nunes, penso que estamos mesmo no final da, sim, nossa emissão. Resta-me enviar-te um abraço para ti e para os ouvintes da Antena 1. Um grande abraço, José Nunes. O meu muito obrigado ao Gonçalo Lopes também pelo som. Cuidado aqui a partir do Complexo Esportivo de Alverca do Ribatejo. Os gols do Alex Apolinar e também do Luan a darem a vitória ao Alverca. O Sporting, que conquistou a Taça de Portugal na temporada passada, cai logo na primeira eliminatória, onde entram os grandes, na terceira da taça. Foi um enorme trambolhão aqui em Alverca do Ribatejo. Dia 17 é dia mágico para os homens do Alverca. O sonho que encheu a noite e extravasou para a alma e para a vida da família do Alverca, e é exatamente deste momento que eles vão aproveitar e viver, porque sonho não morre, e hoje ficou provado isso mesmo. Aqui de Alverca, o som cuidado pelo Gonçalo Lopes, a reportagem do David Carvalho, a análise dos Janones, o relato do Nuno Matos. Parabéns ao Alverca. Tivemos passa, festa da taça, Alverca 2, Sporting 0. Um grande abraço. Boa noite. Um grande abraço a toda a equipa da Antena 1, que esteve presente neste encontro que ditou a vitória do Alverca por 2-0 diante do Sporting. Alverca na quarta eliminatória. O Sporting fica pelo caminho depois de, no ano passado, ter conquistado a prova rainha do futebol português no estádio do Jamor. São as despedidas presentes nesta emissão. Para lá do técnico exterior Gonçalo Lopes, do comentador José Nunes e dos jornalistas Nuno Matos e David Carvalho. Também na informação a Cristina Santos, na Central Técnica de Lisboa, Lionel Cargaleiro. Técnicos de emissão Henrique Soares e Guilherme Marques. Produção da Alexandra Alho. Edição e apresentação de João Gomes Dias, com a coordenação geral do desporto Alexandre Afonso. O Alexandre, que vai estar amanhã, aqui logo pelas 7:30 da manhã, para a habitual síntese que abre o dia em termos desportivos na antena da Antena 1. Da minha parte e toda a equipa aqui mencionada, um grande abraço e um excelente dia ainda, aquele que resta, e também uma excelente semana pela frente, sempre na companhia da sua rádio. continuação de uma boa noite connosco, já a seguir, Cinemax em exibição. Nesta sessão, o Cinemax apresenta. Na Praça Pública, uma comédia dramática de Anya Jawi. Maléfica, a sequela do filme que reinterpreta a história da Bela Adormecida. O DOC Lisboa persiste na defesa de um cinema livre. Os filmes de Anya Jawi observam uma burguesia francesa, hábitos, vícios e virtudes. É assim que sucede novamente em Na Praça Pública. Vamos ouvir a realizadora numa entrevista exclusiva para a Rádio Portuguesa durante um encontro com a jornalista Margarida Vaz, onde falaram deste filme, Na Praça Pública. O filme Na Praça Pública expõe de forma irónica a sociedade moderna através de uma festa num jardim privado. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir? Je dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Viens à la maison, y a le printemps qui chante. Um antigo apresentador de televisão, famoso no passado, a filha, a ex-mulher e muitos outros convidados vão trazer para a praça pública todos os dilemas. A festa e o jardim representam aquilo que é a sociedade. Através da comédia, a realizadora francesa Anya Jawi quis mostrar o fosso entre classes sociais e o confronto de ideias entre o presente e o passado. On voulait parler notamment du fait de vieillir, du fait dans une société de plus en plus jeuniste. Queríamos falar de como é envelhecer nesta sociedade. Queríamos também falar das diferenças sociais. Na Europa, no mundo em geral, há um fosso entre classes, entre uma certa elite, uma classe política e dirigente. Une certaine élite, une certaine classe politique, une certaine classe. Os média e o resto da população que não se sente nem representada nem ouvida e que já não acredita no que vê na internet e na televisão. É uma mudança considerável na sociedade. Queríamos falar disto. Internet que ce que dit la télévision. Et on avait envie de voilà, de parler de ça. Ao longo do filme, na praça pública, a cineasta Anya Jawi faz desfilar diferentes personagens que compõem a sociedade atual. Le paysan de notre film et le gilet jaune. No filme temos um agricultor que representa aquilo que são os coletes amarelos que se manifestam todos os sábados. Temos aqueles que só querem fazer bem, ou os militantes políticos representados pela minha personagem que parecem estar fora de moda. São ridículos e são ridicularizados, parecem pertencer a outro mundo. Ridiculizés parce que ça paraît d'un ancien monde. Qu'est-ce que c'est beau ici? T'as vu à 35 minutes de Paris? Et enfin un vol d'oiseau. Arrête avec ton vol d'oiseau. Ah, ah oui, oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais l'idole des enfants. Et tu veux donc? Parce que je t'ai dit qu'elle passe chez Castro. Voilà. Elle est sur le point de se faire expulser. Na praça pública, Anya Jawi acumula a tarefa de realizadora e de atriz. Tem o papel de uma mulher de convicções e cheia de boas intenções, mas que ainda vive no passado, longe da realidade. Ela representa presque aussi une ancienne façon de se positionner, une ancienne gauche. Ela representa uma antiga forma de se posicionar, representa a velha esquerda que é ridicularizada por toda a gente. Ela anda a fazer uma petição com papel e caneta quando as petições são agora feitas através das redes sociais. Ela parece ultrapassada, apesar da causa que defende ser justa. Para nós, representa uma esquerda de quem todos se riem. Voilà, pour nous, elle représentait une certaine idée de la gauche qui est très moquée aujourd'hui. O filme Na Praça Pública é também uma reflexão sobre a relação entre a internet e a televisão. Anya Jawi quis colocar frente a frente um youtuber conhecido entre os jovens e um famoso apresentador. Jean-Pierre, dans le film, représente le pouvoir qu'avait la télévision, un animateur de télé avant. No filme, a personagem de Jean-Pierre representa o poder que um apresentador de televisão tinha no passado. Os jovens estão agora mais influenciados pela internet. O youtuber que aparece no filme, Mr. V, é verdadeiro, os jovens conhecem-no bem. Estão fascinados por ele enquanto a geração mais velha não o conhece. Há vários mundos que se chocam. Todos querem aparecer nas redes sociais, mostrar a melhor refeição que comeram, as melhores férias que tiveram. Quem não está na internet parece que não existe e nos jovens ainda é mais flagrante. E chacun qui n'est pas sur internet a l'impression de ne pas exister. C'est du Molière, c'est un ringard du 17e siècle, hein, pas arrondissement. Ah, monsieur me prend pour un con, ça le rassure. Non, pas pour un con, mais tu te la racontes un peu. Pour un mec qui est adoré par des débiles sur internet, tu pourrais être plus modeste. Parce que toi, ton public, c'est des prix Nobel, peut-être. Na praça pública, uma das figuras centrais do filme é a personagem interpretada pelo ator Jean-Pierre Bacri. É um antigo apresentador de televisão, narcisista, em declínio, com baixas audiências, mas que recusa ser ultrapassado. Mon personnage, je pense que c'est un... A minha personagem é um homem cínico, um grande cínico. É uma pessoa desprezível. Só pensa nele. Só pensa na felicidade imediata. Está cheio de preconceitos. É machista. Mas é um homem que está a envelhecer e se torna vulnerável. Não estava preparado para que envelhecer fosse assim tão trágico. O que torna a sua vida comovente. Mas é uma personagem aussi terrible, aussi trágica. Et que donc, évidemment, la façon dont il le vit finit par le rendre un petit peu attendrissant, mais c'est un personnage terrible. A ação do filme, na praça pública, passa-se no jardim de uma casa de campo nos arredores de Paris. Para o ator francês Jean-Pierre Bacri, este espaço privado torna-se público, onde todos ficam expostos através das redes sociais e tudo pode ser discutido em praça pública. C'est une place publique qui est reconstituée dans cette maison. É uma praça pública que é reconstituída. Os convidados da festa reproduzem aquilo que é a sociedade francesa. Temos o jovem youtuber, o velho apresentador de televisão. Temos uma mulher burguesa que julga ter todos os direitos. Há também um agricultor. Temos aqui representada toda uma sociedade, como se tratasse de uma praça pública. Temos aqui a internet, a televisão e pessoas nas redes sociais. Em todos os filmes, as pessoas envoient des choses sur le réseau. Pourquoi il insiste comme ça avec Yves Montand? Parce que personne n'a jamais osé lui dire qu'il l'imitait pas si bien. Por insistência da cineasta, que também tem um grupo musical, o ator Jean-Pierre Bacri canta numa das cenas. É aquele convidado que pega no microfone e pede para cantar uma canção. A ideia era imitar o cantor Yves Montand. C'est Agnès qui m'a convaincu, oui, de...